Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e queridos amigos do Vivência Espírita. Hoje, dia 6 de novembro de 2022, primeiro domingo do mês, o nosso programa de número 975. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Bom dia a todos os internautas. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. E Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, os nossos convidados aqui são os nossos amigos Carlos Chagas e também o Ricardo Melo, que vão conversar um pouco conosco sobre a importância da educação espírita. Ligue para nós, participe aí das nossas redes sociais, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações, e nós estaremos aqui juntos nessas até aí às 10 horas da manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui da rádio, nossos queridos vivencianos que estão assistindo a gente aqui. A gente agradece aqui as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro, é a Web Rádio Sementes de Amor. A gente também agradece as rádios que estão, os canais que estão conectados conosco, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande. A gente tem aqui a TV Espírita, Espaço Espírita de Barra Velha, que é a Web TV. A gente tem também aqui a TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista, e a Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, retransmitindo a gente ao vivo pelos seus canais. Comenta com a gente se está tudo bem, vocês estão ouvindo bem a gente aqui pelo YouTube. A gente já tem participações aqui, o pessoal, a Maria Lira está aqui, Rosângela Costa, a Irene do Espírito Santo lá, mandando um abraço lá para o Gustavo, Zé, que estão nos ouvindo lá de Santos, a Fabiola Pasolini, a Sueli Castelo, Ricardo Carmona, o pessoal aqui, o Aécio Sérgio já está conectado conosco aqui também. Então a gente agradece a todos vocês, nos deem um retorno se o som está ok, aqui a Antônia Varota já disse que está ok, e a gente vai começando. A gente vai ter uma pergunta, tá? Para uma pergunta que eu vou soltar aqui na enquete que eu coloquei aqui, só um minutinho. Tá aqui. Aí eu vou soltar agora a pergunta para vocês, que é uma enquete para vocês irem participando, que é: o Espiritismo é também uma religião? Então deixa aí a sua opinião, nossos ouvintes, sobre isso. E também ligue para nós, como o Jorge comentou. Quem tá aqui, vocês estão vendo aí o Tião. Tião, manda um joinha aí, um tchauzinho pro pessoal. Vamos botar o Tião para trabalhar. Ligue aí no 12-3921-3009 para participar. Fala assim: ó, quero participar do sorteio do livro e do CD. Tá bom? Então vamos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ricardo Melo. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, Sebastião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo uma mensagem de Momento Espírita de Jorge Reis, pela editora Dionísio. É o item 47. Não adianta saber tudo o que contém nos livros e citar passagens bíblicas, tal como os doutores, se quando a chance do exemplo estivermos adiante, ficarmos inertes, tal qual livro sem uso nas estantes. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, fazendo o nosso religare, a fim de que nesse momento possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter essa manhã de mais um domingo abençoado de aprendizados, onde nós vamos entender um pouquinho sobre a importância da educação espiritual com os nossos queridos irmãos Ricardo Melo e Carlos Chá. Vamos envolvê-los e que possam passar tudo o que prepararam nessa manhã abençoada de domingo. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância da educação espiritual. E nós estamos aqui com o Carlos Chagas, que é do Centro Espírita Anjos Mel, e também com o Ricardo Melo, que é do Pro Templo, e são instrutores do curso de Filosofia Espírita aqui de São José dos Campos, também da região, né? Carlos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Rodrigo, é um prazer estar de novo aqui. Eu agradeço pelo convite e a gente vai ter oportunidades muito interessantes para todas as pessoas, todas as famílias, até porque educação é algo mental, né? Nas nossas. E um prazer maior ainda de estar dividindo aqui com o Ricardo Mestre, esse grande colega espírita. Bom dia, Ricardo Mestre. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. Também é uma satisfação de estar aqui na rádio pela oportunidade. E nós estamos sentindo aqui a ausência do que segundo informações de você. O Mauro, ele testou positivo para. Ainda não me convenceu muito, né? Que o Mauro, todo mundo. Ele é um indivíduo que tem assim, uma grande transmissão, né? De conhecimentos. Mas ele tem assim, um. Tudo se fala em microfone, né? Então eu ontem que eu falei: olha, se convide aí, é verdade, sim. Mas infelizmente aqui hoje. A gente está em vibrações. Então isso é mesmo. Eu... Também. Mas se vocês falassem um pouquinho sobre o curso que eu fiz, parou com essa pandemia. Então, com a pandemia, a gente acabou concluindo a 39ª turma aqui do irmão Rodolfo, né, no Jardim das Indústrias, em São José. E fizemos toda uma turma que a gente conclui em novembro online. Né? E foi uma turma pequena, mas uma turma muito, muito interessante, de pessoas muito, muito interessadas, Sofia, né? Uma outra turma que já estamos iniciando agora o segundo livro, aqui também no Irmão Rodolfo, às terças-feiras à noite. Certo? Aqui ainda não temos data definida, turma online, outra presencial. Tá? Então devemos ter duas turmas começando agora em 2023. Então quer dizer que tá funcionando os cursos? Tá, todo vapor. Nunca devemos parar, né, de nos questionar, principalmente no momento atual, né, que passa o nosso país, e passa sempre se questionar. Você tem vibração meio pesada nesse Brasil de hoje? Bastante pesada, né? Bastante pesada. E eu penso que cabe a todos nós, principalmente os espíritas, vibrarem muito para que a gente possa restabelecer a normalidade de tudo isso. Eu sei que não é algo que depende só dos espíritas, depende de todos nós. No que a doutrina espírita, o Rodrigo falou da doutrina, eu acho que ela, tanto no aspecto filosófico quanto religioso, cabe um momento de reflexão, de introspecção, para que a gente possa buscar formas de se pacificar internamente e também levar essa paz. Jesus tem uma... nas bem-aventuranças, ele fala primeiro os pacíficos, mas depois, essa que eu acho fantástica, que fala bem-aventurados pacificadores. É esse. Será que eu estou sendo também um... Entendeu? Então, eu acho que é esse questionamento que a doutrina nos traz, que Jesus põe e que a filosofia é muito importante nesse momento. Está sentindo, né? Eu sinto uma coisa esquisita, atual, né? E cuidado com o que você fala, cuidado até com o que você pode praticar, não, o que você está pensando. Cuidado com o que fala, com o que pensa, né? Porque existe uma polarização muito grande e que, principalmente, aqueles que têm um pouco mais de experiência de vida, buscarmos realmente faz igual os ânimos, né? Porque a gente vê muitas famílias hoje, quando eu saía de casa, portal aqui, e muitas famílias ainda brigando, muitas pessoas deixando de se conversar, de se confraternizar, e a gente entende que as opiniões, todas as opiniões são, mas cabe a nós o aquele que pensa diferente. Ô Carlos, vou interromper vocês um pouquinho, porque a gente está tendo um probleminha técnico aqui ainda, porque como a gente não conseguiu o Otadores para fazer a transmissão, só que esse o segundo não subiu, então ele está sobrecarregado, o pessoal não está conseguindo o plano. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o intervalo, que é a qualidade das câmeras, e reduzir a carga aqui no... E aí, enquanto eu faço isso, a gente já volta. E eu acredito que quando a gente voltar, já, o pessoal vai estar ouvindo melhor vocês. Nós pedimos desculpas aos nossos acompanhantes, aos nossos vivencianos, porque nós estamos tendo dificuldade aqui no nosso computador, mas já está praticamente resolvido, né, Rodrigo? Isso mesmo. Estão me ouvindo aí? Isso mesmo. Então agora a gente reduziu aqui a qualidade, voltou para como a gente só está com o computador transmitindo, e agora vocês devem estar ouvindo melhor a gente. Então dá para dar continuidade aí, voltar aos temas aí, se puder repetir, porque estava cortando muito. Acho melhor a gente começar aí de novo, do zero. Bom, nós começamos perguntando para os dois que estão aqui com a gente, do ambiente que nós estamos vivendo hoje, né? Um ambiente de incerteza, de insegurança, um ambiente meio pesadão, né? No nosso Brasil. Eu vou fazer de novo aqui um apanhado rápido, né? Eu penso que estamos realmente vivendo um momento de muita turbulência no Brasil, um momento de muita incerteza, um momento de muitas indefinições, e penso que cabe à doutrina espírita, principalmente como filosofia e religião, os questionamentos, né, que nós devemos fazer sobre qual o nosso papel nesse momento. Eu citei há pouco que existe uma bem-aventurança no Sermão do Monte que fala bem-aventurados os pacíficos, e ela é muito importante. Mas também tem uma outra mais à frente que vai dizer que bem-aventurados os pacificadores. Então, será que eu, como espírita, como cristão, como alguém que busca realmente um mundo melhor, eu estou agindo dessa maneira, né, como um pacificador? E pacificador não significa simplesmente eu aceitar as coisas, significa que eu posso lutar, mas que eu lute com armas que sejam boas, que sejam lícitas, que sejam cristãs, né? E qual que é essa arma? É o diálogo. E não é o radicalismo, não é a intolerância, a intransigência, né? Então, eu penso que a doutrina espírita, ela deve trabalhar, e os seus membros, e todos nós que somos cidadãos, que somos cristãos, buscarmos dessa forma. Eu posso discordar de você, mas eu não quero perder a sua amizade, eu não quero perder o seu respeito. Eu acho que esse talvez seja um caminho mais razoável para todos nós. O que você acha, Ricardo? Então, nós vivemos momentos de polarização, e a polarização política, mas também religiosa. Então, a gente está vendo extremos de intolerância religiosa, num debate que está colocando as pessoas ou é do bem ou é do mal. Quando, na verdade, do bem e do mal é uma forma de maniqueísmo. O maniqueísmo é essa forma simples de pensar que coloca cada um numa extremidade, num oposto. E a filosofia, por exemplo, que a gente pratica, né, no curso de filosofia, nos ensina a praticar o diálogo e lidar com o contraditório. Então, se temos opiniões diferentes sobre religião, vamos procurar ouvir o outro, a sua, sua visão de mundo, sua cosmovisão religiosa, de forma que a gente possa encontrar um denominador comum que nos aproxime. Explica um pouquinho para a gente o que é maniqueísmo que você falou, para que a gente esclareça bem os nossos ouvidos. Ok. Maniqueísmo, ele vem de uma doutrina de um profeta chamado Maniqueu. O Maniqueu, ele tinha uma visão dualista da realidade. Essa visão dualista da realidade contemplava de que havia as forças do bem e as forças do mal. Sim. Ou você estava de um lado ou de outro. Não há um meio termo. E a gente sabe que essa visão dualista, ela é sectária, ela divide as pessoas e ela também simplifica a complexidade do real. Porque quando a gente pensa no ser humano, o ser humano não é anjo ou demônio, não é bem e mal. Ele é uma mescla, uma mistura de ambas as coisas. No fundo, nós não somos nem preto nem branco. Somos tons de cinza. E ao a gente compreender que dentro de nós existem esses dois universos se degladiando, a gente tem um pouco, uma visão um pouco mais real daquilo que somos. E aí somos capazes de enxergar virtudes e defeitos e trabalhar. Agora, quando a gente enxerga que o outro é do mal e só ele tem defeito e só eu sou portador das virtudes, não há o que fazer. Nós ficamos numa posição estanque, onde cada um do seu lado entende que está certo, que está do lado do bem. E começa a se vitimizar muitas vezes, né? Então, eu sempre vejo o outro como aquele que me oprime. E eu nunca me vejo na situação de opressor. É. Porque, como o Ricardo disse, então, ninguém é totalmente do mal, ninguém é totalmente do bem. Até porque estamos num planeta de provas, sim, e expiações. Né? Estamos em evolução. Então, vão haver alguns quesitos que eu posso estar um pouquinho à frente. E em outros quesitos, você pode estar um pouco à minha frente. Né? Então, e vão haver momentos que eu vou me perder um pouquinho, vou me desequilibrar. Agora, você quer ver uma coisa que é interessante? Muitas vezes, vamos supor que eu goste muito de você e não goste do Jorge Reis, o que nós sabemos aqui que é só um exercício de retórica. Né? Então, se você fizer alguma coisa para o Jorge Reis que eu não gosto, eu vou achar legal o que você fez. Ao passo que, se eu gosto muito do Carlinhos e você faz a mesma coisa para o Carlinhos, aí eu já não acho bacana. Você entendeu? Então, às vezes, não é a atitude em si, mas é para quem essa atitude está sendo direcionada. Sim. Agora, aquela atitude sua, se é certa, é certa para o Jorge e para o Carlinhos. E se é errada para os dois. Então, o que acontece? Nós ainda somos muito passionais. Entendeu? Então, quando você faz algo que me agrada, independente daquilo ser justo ou não, muitas vezes eu levo isso, né, em consideração. E assim, acrescentando, quando a gente vê esse dilema ético, né, como o Carlos acabou de colocar, a gente tem que ter algumas linhas mestras. E, por exemplo, numa questão dessa divisão da polarização religiosa, a nossa linha mestra são os valores do Cristo. Esse é o norte que a gente deveria seguir, né? Como Paulo Apóstolo fala, para a gente pensar com a mente do Cristo. Então, toda vez que eu tiver dificuldade e dúvida se eu estou fazendo bem ou mal para alguém, ou falando algo positivo ou negativo, eu deveria passar por esse crivo. E isso não está muito claro. Nós estamos vendo nesse momento que os valores cristãos estão sendo colocados na pauta, e não temos, assim, uma clareza. Um diz A, outro diz B, e nós ficamos nesse embate. Por isso a importância da educação espiritual e isso, do entendimento do Evangelho. Ricardo, isso não seria um reflexo da atual, estado de evolução moral da humanidade? Por exemplo, talvez a gente não está aqui... Não exigindo, que eu sei que você tá colocando, mas isso não seria, por exemplo, a gente está passando provas e expiações para regeneração, né? Sim. E a gente aprende na doutrina espírita, lá no livro dos espíritos, e também com Kardec, que é um momento de dualidade entre o bem e, não vamos falar mal, ou seja, a consciência... a consciência dos ensinamentos de moral do Cristo, por exemplo, do Evangelho, essa consciência. Ou seja, a gente ainda sobrepõe o mal, ainda sobrepõe esse bem, né? Esse mal em relação ao bem, por exemplo. Talvez sim. Não seria da atual? Essa... Sim, perfeito. Quando a gente pensa no momento evolutivo em que estamos, que é um momento de transição planetária, né, conforme a doutrina, os espíritos nos colocam, é um momento de aferição de valores. É durante as crises que a gente tem a oportunidade de fazer a transformação. Então, nós estamos num momento que o nosso entendimento do Evangelho do Cristo, dos valores do bem, estão sendo questionados no dia a dia, através dos conflitos que estão surgindo. E aí depende de cada um, né? Escolher se eu sou um tom de cinza, para que direção meu cinza está apontando? Para a luz ou para o escuro? Eu penso assim, tem duas situações de Jesus, né? Duas passagens de Jesus também que dá para a gente, além dessa que o Carlos passou para nós das bem-aventuranças, dá para a gente comprovar perfeitamente que o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Né? Ele falou isso há 2033 anos atrás, ele falou que meu reino não era deste mundo. Então, hoje nós temos mais do que certeza que ainda não é. Né? Porque se fosse, nós não estaríamos desse jeito. Nós estamos, às vezes, dirigindo a nossa conversa de hoje para o momento atual que nós estamos passando no Brasil. Mas se nós olharmos para o mundo, está do mesmo jeito, não está diferente, não. Né? E, por outro lado, também, a gente, principalmente os espíritas, pensa que, muitas vezes, a transição planetária é uma coisa pacífica, que a transição planetária é uma coisa que a gente não vai nem enxergar. E, na realidade, nós estamos enxergando perfeitamente a transição planetária. Aí a gente entra no outra passagem de Jesus. Não dá para você separar se o joio não crescer. Não tem separação se o joio não crescer. E se nós tivermos consciência, nós vamos começar a perceber, eu sou joio ou eu sou trigo? O que eu sou nesse momento? Né? O que eu sou? Porque muitas vezes eu estava aqui, que ninguém aceita ser joio, né? Ninguém aceita ser. Agora, se eu sou manipulado, porque o que mais acontece hoje é manipulação. Se eu ainda consigo ser manipulado, seja por quem for, como o Carlos falou, estão colocando em mim, eu estou indo igual Maria vai com as outras, eu estou indo de um lado que eu acho que é aquele ali, mas e daí? Eu estou pesando os outros lados também para ver se está certo ou se está errado. Então, quando eu estou virado para um ponto só, eu acabo sendo radical, e então eu também sou joio, não sou trigo. Se não aparecer o joio, a terra não vai mudar. Então, isso, o joio não é para nós, não. Não é para o ser humano olhar, não. O joio é para a espiritualidade olhar. Né? Eles aparecem aqui, mas vão ser cortados fora. E à medida que a gente vê que eu, em determinados momentos, posso ser joio, e em determinados momentos eu posso ser trigo. Uhum. Entendeu? E esse joio e o trigo, ele está muito mais dentro da gente. E na maneira... Eu vou começar citando aqui um filósofo que eu adoro, que é o Jean-Paul Sartre, e pode parecer paradoxal, porque Jean-Paul Sartre é um filósofo ateu, existencialista, uhum, e contemporâneo. Mas a gente busca sabedoria em todos eles. Ele fala, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. É a sua reação perante os fatos. Então, eu posso passar por um momento de adversidade com maturidade. E eu posso passar por esse mesmo momento sendo infantil. Entendeu? Sendo vitimista, sendo radical. Então, à medida que nós nos comportamos... Então, quando eu falo, por exemplo, do pacificador, eu volto a dizer, não é aquele que se conforma com todas as situações, mas é aquele que sabe a forma e o momento correto de fazer as coisas, né? E não simplesmente... Mas o Paul Sartre, ele tem uma visão muito materialista da vida, né? Totalmente. Bastante materialista, é ateu, uhum, entendeu? Mas ele o que a gente vai ter que entender? É que a sabedoria humana, onde está a sabedoria? A sabedoria você vai ter na Índia, você vai ter a sabedoria em Cristo, você tem a sabedoria em Maomé, você tem a sabedoria em Buda, e você tem a sabedoria naqueles que também pensam de forma diferente. Então, e também você tem a sabedoria dentro de si, que você já nasce com certo conhecimento, né? Claro. Que precisa ser respeitado. Porque também, se eu falar assim, olha, esse cara, olha que interessante essa deixa que você deu. Se eu falo assim, esse cara é materialista, então tudo que sai dele não me serve, eu estou sendo radical. Porque ele vai pensar da mesma forma, ele vai falar assim, esse cara é espiritualista. E tudo que ele fala também não me serve. Tá vendo como a gente está em pontos radicais? Sim. Então, o que acontece? Existe um negócio chamado dialética. O que é dialética? Tese, antítese e síntese. Então, quando eu pego, por exemplo, o pensamento seu, e aí vem aqui, eu boto um pensamento oposto, nós vamos chegar no meio termo. Tá, mas só que você, materialista, ele é difícil ser espiritualista. E a gente vê que nós somos espíritos que está usando um corpo. Então, como é que a gente faz? Eu vou votar para o materialismo ou vou votar para o espiritualismo? Para nenhum dos dois. Você vai votar para o bom senso. Sim, né? Você vai votar para a sabedoria. Né? Para aquilo. Porque senão eu vou pegar Sartre e vou pegar todos os outros que não são espiritualistas e vou dizer, olha, esses caras não trazem nenhum tipo de ensinamento. Não, traz. É como a gente pensar também o seguinte, que só cristão está salvo. Isso. Né? Isso aí, o cristão é louco para falar. Se você... E aí, coitado daquelas pessoas que nunca nem viram falar em Jesus. Ou seja, como nós somos cristãos, todo mundo pensa que todo mundo conhece o cristianismo, todo mundo conhece tudo. Está cheio de lugar no mundo que ninguém nem ouviu falar. Né? Viva a reencarnação, porque a pessoa vai ter que reencarnar várias vezes. E outra coisa, tem gente que não é cristão, que pratica muito mais os ensinamentos de Jesus que muitos cristãos. Então, a gente não pode achar que é só cristão que está salvo. Diz que existe uma história, né, que dois religiosos de outras religiões desencarnaram, eles chegaram no lugar e tinha um muro muito grande, né, tinha um muro gigante assim e tal. Aí ele perguntou, por que tem esse muro? Ele falou, não, porque do outro lado aí são os cristãos que estão, né? O que é? O que é isso? Ele falou, não, fala baixo que eles pensam que eles estão sozinhos. Né? Fala baixo que eles pensam que eles estão só são eles. Então, o cristão é muito convencido. E dentro do próprio cristianismo, tem as separações, como a gente estava falando agora. Se você é protestante, você não gosta muito do católico. Se é católico, você não gosta muito do espírita. Se é espírita, você não gosta dos dois. Entendeu? Então, tem tudo isso. Às vezes, outro espírita que pensa diferente, você acha que ele é ruim. Então, a gente sempre pensa assim desse jeito, sempre pensando para o nosso lado. E esquece de saber que está todo mundo num lugar só. Todo mundo pode praticar os ensinamentos de Jesus. Jesus não pediu para ser cristão. Ele não pediu isso. Ele pediu para nós crescermos, para nós melhorarmos, ter uma transformação moral. Todo mundo, é importante. O espiritismo vem com a proposta de transformação moral, não a proposta para a gente ser espírita. Né? E outra coisa interessante, Jorge, que você está colocando, é assim, ó, eu sou um espírito que tenho várias roupas, várias vestes, várias existências. Pode ser que nessa existência, mas eu adquiri sabedoria ao longo de todas essas vidas. E nessa vida, de acordo com o meio em que eu nasci, de acordo com aquilo tudo que me foi colocado, eu me tornei um cara materialista. Mas isso é só uma crença. Que o materialismo também é uma crença. Então, nesse momento, eu acredito que a vida é só isso. Mas eu, como espírito, o dia que eu retorno à pátria espiritual, eu vou ver que não é dessa forma. Só que toda aquela sabedoria que eu acumulei ao longo das vidas, elas não podem ser anuladas por uma crença que eu tenho hoje. Porque isso é uma sabedoria do espírito. Inclusive, com relação a isso, não há conflito, porque o lema da doutrina é fora da caridade não há salvação. E ela é acessível a todos, quer tenha fé ou não. E fora da caridade não há salvação, Ricardo, é simplesmente uma mudança simplesmente você sintetizar a todas as informações que Jesus falou, porque Jesus falou o tempo todo pedindo para a gente praticar a caridade. Sim. Tempo todo Jesus pede para a doutrina espírita só chega e sintetiza, ó, fora da caridade não há salvação, mas não é uma coisa do espiritismo, é de Jesus, do próprio Jesus. Esse que a gente está falando agora, o Ari entrou aqui, o Ari Rangel, nosso irmão, deu um bom dia, está dizendo que estão sendo feitas excelentes colocações, mas faz uma pergunta que eu acho muito pertinente aqui nesse momento. Qual a melhor pedagogia a ser empregada na educação espiritual do homem? Pergunta, né? As religiões tradicionais, com todos os seus ativismos, ajudam efetivamente ou mais atrapalha? Abraço a todos. Uma coisa que eu acho, eu estou igual político, antes de responder a pergunta, eu vou responder, fazer a tréplica. Uma coisa que você colocou, fora da caridade, nossa salvação, e é importante que a gente entenda que isso é um trocadilho. Porque lá atrás, São Clemente falava assim, fora da igreja, nossa salvação. E aí vem Kardec, 1300 anos depois, e fala, não é fora da igreja, não. Ou seja, não é fora de religião que não há salvação. Não há salvação fora do amor. O que é caridade? É o amor em ação. Então, se você não ama... E você vem me falar de... Não tem como, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas que não falam tanto do amor, mas praticam esse amor, elas estão muito à frente de nós, às vezes, cristãos, que falamos muito e acabamos não fazendo tanto. Uma vez, eu conversava com um colega e dizia que... Eu acabei lendo de algum lugar e coloquei isso para ele e acabou ficando bacana, que depois a discussão foi para um outro sentido. Eu falava, muitas vezes, a gente se preocupa com quem Jesus foi. E isso é importante, isso é válido. Mas eu me esqueço de fazer o que ele me ensinou. Que talvez seja muito mais válido do que ficar brigando em cima da biografia de Jesus. É. Ricardo, deixar você responder a pergunta, que eu estou falando demais hoje. Tá bom. Então, com relação à pedagogia espírita, da educação, né? Educação espiritual. Nós temos duas visões de mundo, né? A visão materialista e a visão espiritualista. Então, quando a gente fala em espiritualismo, nós contemplamos todas as religiões, porque todas acreditam que além da matéria há o espírito. E a doutrina, ela tem um papel assim, bem particular nesse sentido, porque foi uma série de revelações que trouxe um conhecimento que, aí como o Carlos colocou, a verdade está esparsa em diversos lugares. E a doutrina vem pegar o conhecimento espiritual, organizar numa forma de uma filosofia, com consequências morais e religiosas, de forma que transforme o ser humano num ser melhor. Então, a visão espiritual da vida é importante, a questão imortalista que a doutrina traz. Quando a gente, às vezes, fala de valores, a gente ainda fica no campo do humanismo. Mas a doutrina espírita ela vai além do humanismo, porque ela entende que o ser é imortal. E ao ter essa visão imortalista, dá um novo sentido de vida. Eu acho que todo mundo já passou por um processo de um encontro com uma visão espiritual de vida e o significado que isso tem. O quanto isso modifica os nossos objetivos, aquilo que a gente dá valor nessa existência, a questão do ser e do ter, por exemplo. Na visão imortalista, a gente valoriza o ser, em detrimento do ter. Por exemplo, quando há um materialismo exacerbado, o ter é mais importante, o possuir. Então, a pedagogia espírita vai em direção ao ser integral. Vai de acordo também com a psicologia moderna. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele fala sobre o sentido da vida. Ele inclui a dimensão espiritual. Já é um avanço da psicologia, que ele chama de dimensão noética. Essa dimensão noética, que é a dimensão do espírito, ela é que dá sentido para a existência. E muitas vezes nós estamos realizados materialmente e pobre no sentido de vida noético, no sentido de vida espiritual. Outros países com maior número de suicídios são países ricos. Muitos, não vou dizer todos, mas alguns países que batem recorde de suicídios são países ricos, né? Como Japão, Suécia e tudo mais. E em 2017... E os menos são os mais miseráveis, que têm menos suicídio. Os mais miseráveis, que eu digo. Estou falando miserável para ser radical. O cara tem tanto problema que não tem tempo nem de pensar em se matar. Semana passada nós tivemos aqui o... como é que é o nome? Eu esqueci o nome dele, né? Porque falando sobre... Ele é da Fraternidade Sem Fronteira, o Ellison. Falando sobre isso, falou que lá na África, nos lugares que ele visita, o índice de suicídio é 0, não sei o quê. E é engraçado que tem uma exceção, por exemplo, que é o... Só como curiosidade, que é o caso da Islândia, da Groenlândia. Groenlândia é um país que é pobre, porque lá ele tem poucos recursos, porque é quase congelado inteiro, e tem um índice de suicídio extremamente alto. Mas quem é dono é a Dinamarca, né? Uhum. É, porque a Dinamarca é que governa a Islândia, né? Não, é eles mesmos que governam, mas é, pertence à Dinamarca, né? Dinamarca. Então aí você vê a uhum. referência com... Que é um dos países mais... O desgosto. Segundo o Harari, Harari é um escritor muito em pauta hoje em dia, escreveu Sapiens, Homo Deus e outros livros. Pela primeira vez na história da humanidade, em 2017, o número de suicídios ultrapassou o número de homicídios no mundo. Foram 800 mil suicídios contra 600 mil homicídios. E esse número ele continua o número de suicídios maior. Então isso é muito preocupante. E aí você fala... será que a doutrina espírita, será que as religiões, de um modo geral, não podem contribuir nesse sentido para colocar no ser humano o que o Ricardo chama de espiritualidade, né, Ricardo? Isso. Então, essa questão da espiritualidade que está muito acima das religiões. Então, quando eu tenho essa minha busca, quando eu entendo o meu papel, o que eu estou fazendo nesse planeta, qual que é o meu propósito de vida, qual que é o meu objetivo, talvez essas questões... comecem a ser resolvidas, né, dentro da gente mesmo. O Marcos Sugai coloca aqui, qual o melhor caminho? Pergunta, né? Tentar lutar colocando fortemente as posições da doutrina ou tentando passar despercebido na linha de sendo pacífico, só sem passar despercebido, quer dizer, ficando quieto? O melhor caminho é buscar sua paz interior, Marcos. À medida que você tiver paz interior, essa paz vai emanar de você e você vai ser um ser humano melhor e vai fazer a diferença. Aquilo que é o melhor caminho para mim, muitas vezes não é o melhor caminho para você. Mas o caminho da tua paz interior talvez seja o melhor. Num primeiro momento, tem isso que o Carlos colocou, que é a questão pessoal. Então é essa que o Carlos colocou. Mas existe também uma questão da doutrina como um corpo de pensamentos, né, vindo da espiritualidade, que traz o conhecimento espiritual. Então, assim, uma das missões da doutrina espírita é combater o materialismo levando o conhecimento espiritual. O espírita, para mim, ele é aquele que está dentro de uma doutrina que ela é aberta para o mundo. Conforme Kardec até fala que naquele credo espírita, tem um texto do Kardec que ele fez no Dia dos Mortos, onde ele fala do credo espírita, que a doutrina espírita é aquele credo que vai conciliar com todas as religiões. E nesse credo ele aponta justamente essa abertura de diálogo para com todos, para levar o conhecimento espiritual. Então é necessário que o espírita aprenda em si mesmo, vivencie num primeiro momento. Na medida que ele vivencia e muitas vezes se torna até um trabalhador, ou se trabalha uma pessoa influente, um formador de opinião na sociedade, ele pode estar levando essas ideias, esses pensamentos, esse conhecimento espiritual sem proselitismo, para aqueles que têm bons ouvidos para ouvir. Uma situação para a gente exemplificar isso. Faleceu alguém na família. Eu estou ali numa situação de desconsolo. E muitas vezes até entendendo que um familiar querido teve uma destinação para o inferno, como é colocado por muitas visões. Então, o espírito ele tem algo a falar sobre isso. Ele tem uma visão que esse inferno, esse céu, é um estado de consciência que permanece enquanto a pessoa está sintonizada com aquele estado de consciência. Então, você começa então, a ampliar a visão, o entendimento do conhecimento espiritual, do mundo espiritual. E isso é um trabalho constante. A modernidade está aí, ela exige explicações cada vez mais racionais. As religiões, ao longo da história, têm sido obrigadas a se desenvolver nas suas explicações. E a doutrina, eu entendo que ela está à frente, ela é de vanguarda no seu tempo. Ô, Ricardo, interessante assim, você falando isso, eu me imaginei num velório. Vem comigo, viaja comigo. Eu estou lá num velório de uma pessoa conhecida e naquele velório tem várias pessoas. Várias pessoas que são, que formam um círculo de parentes, de amigos, e ali existem pessoas de todas as religiões. E aí, olha que interessante que você falou. Eu vou fazer ali um consolo e me pedem para fazer uma oração, de repente, poxa lá, Rui, você é um cara que tem uma boa retórica aí, faz uma oração bonita, você vai... Eu posso falar de consolo, de amor, usando uma linguagem universal. Sim. E não o espiritês, né, que eu costumo dizer, porque aí eu vou estar sendo proselitista. Então, assim, quando a gente põe isso na prática, e eu vou falar, olha, eu vou falar aqui de amor, eu vou falar de uma vida além, que todas as religiões espiritualistas creem, eu vou falar no perdão, vou falar no amor, então as pessoas vão se sentir consoladas sem que eu queira botar o aspecto da religião em si, né, acima da religiosidade, acima da espiritualidade. Então, mas você observa que você pode ficar o dia inteiro conversando com outras pessoas sem falar de religião, colocando em prática tudo aquilo. Eu, por exemplo, nasci dentro da doutrina espírita, eu me sinto espírita porque ela me dá a liberdade de eu saber o que é certo, o que é errado, e seguir aquilo que eu acho que minha consciência pede. Então, eu acredito que os ensinamentos de Jesus são tão profundos que até hoje nós não entendemos. Por isso que existem essas brigas todas aí de religiões. Eles não entenderam o que Jesus veio explicar. Ele não veio trazer a ser bonzinho, ser tranquilo, não. Ele veio trazer a libertação dos seus pensamentos para que você possa usar seu livre-arbítrio com tranquilidade. E isso não ocorre. Quer dizer, você vai numa igreja, tem que seguir aquelas dogmas. Você vai no espiritismo, tem que seguir aquela coisa toda. Você vai no católico, tudo bem. E você pode ser muito bem ser um religioso sem seguir nenhum dos dogmas. Isso que as pessoas que não entendem, né? O conceito de espiritualidade, que depois eu vou deixar o Ricardo se alongar um pouquinho sobre esse assunto, ele coloca... Vamos imaginar que as religiões fossem muros que existem entre um terreno e outro. Então, a espiritualidade, o que, que é? É um drone que me coloca acima desses muros. Sim. E que faz com que eu toque o coração realmente das pessoas, né? Que isso é muito mais importante. Talvez essa seja a prática do amor que você colocou, sim, né, Rui? Então, é praticar o amor mesmo, é praticar a empatia, a tolerância, sabe? Bater nas costas da pessoa, falar, eu tô aqui contigo. Aceitar, né, as pessoas do jeito que elas são. Do jeito que elas são, e não com o intuito de tentar modificar. Isso é o espiritismo nos ensina. E você concorda muitas vezes que por trás de uma discussão religiosa tem uma discussão de ego? Porque eu quero te mostrar que eu tenho mais conhecimento, eu quero te, sim, mostrar que a minha religião é melhor. Isso é falta de educação. Quando você está querendo impor sua religião, é sinal que você não tem educação nenhuma. Sim. Isso acontece muito com os religiosos aí, que se acham religiosos, mas no fundo ele não tem educação. Ele quer impor as suas ideias, porque ele se acha um líder. Porque eu trabalhava na Seara Espírita Bezerra de Menezes, um dia veio uma moça lá, evangélica. Aí eu estava fazendo a pregação, falei, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ela falou, aqui pode fazer pergunta? Pode. Mas por quê? Porque quando eu vou lá no meu tempo, não pode fazer pergunta, não. Tem que aceitar aquilo que o pastor fala, tem que aceitar aquilo como verdadeiro e fim de papo. Eu sou de uma linha de disposição, da mesma linha do Jorge, que deixa que as pessoas interajam. Né? E muita gente, no início, hoje não, mas lá no início, né, Jorge? Muita gente, muito dirigente olhava feio pra gente por causa, uhum, disso. Oh, não pode deixar a pessoa perguntar. Não pode dar risada, não pode dar risada, nada, não pode deixar o pessoal falando agora, não pode. Bater palma, né? Não, que isso, mas você dá risada, você faz muita brincadeira durante a preleção. Eu falei, rapaz, se não for desse jeito, eu tô fora, porque eu só sei fazer assim. Então, o Aécio também fez uma colocação interessante dentro disso que nós estamos conversando, ele dizendo assim, sendo todos, né, aprendizes do Evangelho em ascensão, isso é o que acontece conosco, então, pelo menos estamos querendo estar em ascensão, né? Como nos comportarmos diante da educação espiritual que sabemos importante antes dos nossos egos em conflito? Ricardo. Então, o que nós temos presenciado na sociedade, né? É muito conflito. Então, é uma falta aí desse aperfeiçoamento espiritual. Sim. Nós somos muito carentes, desenvolvemos muito na parte tecnológica, mental, do conhecimento, mas a parte espiritual pouco desenvolvida. Então, é preciso que a gente se convença da necessidade do aprendizado espiritual, num primeiro momento. Eu sou daquele que já fui... O Rui aqui contou a história dele familiar, mas eu não tive, ao longo da minha vida, uma história da religião. Na verdade, eu já fui agnóstico. Então, eu já tive de um lado da ponte. Explica para a gente o que é ser agnóstico. O agnóstico é o em cima do muro. É aquele que quer a verdade. É, a palavra agnose é conhecimento. Como vem o prefixo A, então é sem conhecimento. É aquele que se declara sem conhecimento de Deus. Eu não posso nem afirmar nem que sim e nem que não. É incapaz. Eu acredito que o homem seja incapaz de saber algo sobre Deus, né? É. Então, como eu não acredito, então se um dia você provar para mim que ele existe, beleza. Mas enquanto isso, eu não acredito que você seja capaz de entender sobre Deus. Então eu sou agnóstico. Tem os ateus, tem os agnósticos e tem os outros que nem vendo acreditam. Não é? Ele não precisa achar um nome para eles, né? Exatamente. Os perdidos no shopping. E muitas vezes as pessoas perguntam para a gente por que nós acreditamos em Deus? Fala, poxa, só você olhar as obras que existem por aí, você tem certeza que tem alguém que está comandando essas coisas todas, né? E nem eu vejo agora, em setembro, é época de florir os ipês. Quer dizer, não nasce flor de ipê sem setembro. As frutas, a laranja, tudo isso tem alguém que organiza essas coisas. Tem alguém muito mais superior que a gente que faz essas coisas. Então, nem acredito, nem desacredito quando está falando disso. Então, Rui, eu me colocava então nessa posição de agnóstico como um perdido no shopping. No meio religioso, então, é um shopping de oportunidades, onde há diversas portas. Tem a porta do catolicismo, do protestante, do budismo, do hinduísmo. Sim. E você está ali e não tem os elementos básicos de espiritualidade até para entender esse universo. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu me coloco como a pessoa que possa ajudar aqueles que eram como eu. É um trabalho que eu tenho desenvolvido, é falar de espiritualidade sem levar a religião para tentar dar elementos mínimos de entendimento de espiritualidade para que a pessoa possa fazer uma escolha. E aí sim. Comprar um sapato de acordo com o pé dela. Com o pé dela. É, porque de repente o meu não serve para ela. Aquela mas que ela possa é mais se encontrar, interessante, né? Aquela outra. Eu tava falando daqueles que nem vendo acredita, que tem um caso bem conhecido dentro da doutrina espírita com cientista, na época das pesquisas, na época de Kardec, que muitos cientistas se envolveram para pesquisar, né? Eu não sei qual que é o nome dele, não sei se o Rui lembra, não sei se é o Ernesto Bozano. Não é o Charles Richer. É o que foi na sessão... Lombroso. É o Lombroso. O Lombroso. César Lombroso. César Lombroso. A mãe dele se materializou. Materialização mesmo, ele pegou na mãe dele, ele abraçou a mãe dele, ele sentiu o cheiro da mãe dele e ele conversou com a mãe dele. Depois ele saiu falando, não posso contestar nada disso, mas eu não acredito não. Não tudo que eu vi aí aconteceu, mas eu não acredito. Não, o Zappa Paladino, que era a médium que deu passividade, estava só de camisola, numa jaula presa, e ali começou a sair os ectoplasma da Elza. Formou a mãe dele. E materializou a mãe dele. Inclusive, tem um filme, né, Rodrigo? Você lembra do nome do filme? Que é da época da Eusébia Paladino. Está no Netflix, que fala sobre rádio que é sobre a história de Marie Pierret, que eles que ganharam o prêmio Nobel por ter descoberto o elemento do rádio, né? Radioatividade. Radiografia, raio-x, tudo isso veio da descoberta deles. E ela morre e ele começa a ir na Eusébio Paladino também, naquela época. Ele frequentava, o marido frequentava, né, a Eusébio Paladino, que era uma médium lá na França, que contribuiu para a doutrina espírita, e ela não acreditava, ela ia cética. Ela via tudo aquilo acontecendo, via as materializações, que as apaladinas eram uma grande materialização. E ela não acreditava. É muito legal esse filme, não é um filme espiritista, ela só acredita no final. E o César Lombroso, ele tinha uma teoria, que era chamada teoria lombrosiana, que a pessoa já nasce com a com a característica de bandido, né? Então aqueles caras feios tinham que ser bandido. E depois foi descoberto que não é bem assim, né? Que não é assim. O cara tem a cara feia, mas é bom. E tem aquele cara que tem a cara bonita e é bandido, pô, é assassino. É o que chama tem mais rádio, hoje em dia. Achei, chama rádio. É o que tem mais hoje em dia. Achei aqui. Chama Rádio Active. Radioactive. É muito legal, pessoal. É radioatividade, né? É de radioatividade. E ela morreu com a radioatividade. É, e no final, não vou falar o final. Mas é um filme interessante, não é um filme espírita, né? Não é um filme sobre espiritismo, mas é um filme muito interessante que é sobre radiologia, como eles começaram, porque se a gente for lembrar, na primeira guerra, né? Primeira ou segunda? Primeira guerra, né? Primeira guerra. Não, é a guerra deles mesmo lá que aconteceu naquela. Não, foi a guerra só se for de 100 anos, né? Porque foi em 1800. É, exatamente. É uma guerra. Quebrou um osso, tá, acabou a pessoa. Quebrou um osso, quebrou qualquer coisa, acabou. Jogavam pra lá. E ela consegue, eles conseguem descobrir que pode fazer radiografia pra descobrir o que é, pra tentar consertar aquilo. Então é muito interessante o filme. Ô, Jorge, mas isso que você tá falando, quando a gente extrapola essa questão. Olha onde nós vamos entrar. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Vamos citar um outro cara aqui, Spinoza, 1600 e pouquinho. O homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Isso é uma frase do Spinoza. Spinoza já não é um materialista. Spinoza ele tem um conceito muito interessante do panteísmo. Tá? Depois a gente pode explicar o que é panteísmo, que é o Deus o todo, né? Tudo é Deus. Então, o que ele está querendo dizer? O Ricardo, ele me falou alguma coisa a seu respeito que eu queria que fosse verdade. Tanto faz ser boa quanto ruim. Então eu falo, opa, essa notícia é bacana, porque eu queria que aquilo fosse verdade. Então eu repasso isso. De repente ele me falou alguma coisa a respeito do Carlinhos que eu não queria que fosse verdade. Então eu desqualifico ele. Entendeu? Então isso não é verdade. Então aquilo que justifica o meu pensamento, eu levo em frente. E isso acontece muito hoje em todos os aspectos da sociedade, principalmente no campo religioso. Olha, você falou que o espírita não vai para o céu. Então, beleza, se eu acho que não vai, eu levo essa informação. Então, e aí a gente faz um terrorismo religioso, né? Totalmente contra aquilo que Kardec coloca, do crivo da razão, o crivo da verdade. Olha, você me falou alguma coisa a respeito do Rui. Independente de eu gostar e achar... Sabe, eu queria que fosse verdade ou mentira, mas será que isso tem sentido, isso que você está me dizendo? E será que isso é realmente verdadeiro? Se for verdadeiro, eu repasso. Se não for, morre aqui, né? O Carlos, o Daniel Rosa de Assis tem uma pergunta. Conforme Kardec, a educação espiritual não é a intelectual, mas a moral. E nem ainda pelos livros, mas a que constitui formar os caracteres que cria o conjunto de hábitos adquiridos? Pode falar, Ricardo. Então, sim, o principal objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. É que nós traduzimos na palavra evolução. Estamos todos em evolução, né? Agora, o importante entender é que essa evolução, ela é uma evolução no sentido espiritual. O meio material que nos cerca, ele é ferramenta para a lapidação do espírito. E o que nós temos visto é o contrário, né? Na hierarquia de valores, a matéria tem sobrepujado essa educação espiritual. Então, é onde a gente inverte as coisas e sofre as consequências que nós estamos sofrendo. Antigamente, se falava muito em doenças do corpo. Hoje não, hoje a saúde cuida do nosso corpo, nós temos tecnologia que nos dá conforto e os problemas são psicológicos, mentais. Né? Então, assim, né, nós estamos marcando passo nesse sentido de evolução espiritual, porque o ser humano, historicamente, no passado, ele vivenciava as mesmas coisas que a gente vivencia hoje com menores questionamentos. A realidade para ele é como uma coisa muito mais simples no passado. Quando hoje ele indaga mais, ele pergunta mais, ele questiona mais, e isso traz depressão, ansiedade, síndromes diversas. E aí é onde entra o papel da espiritualidade. A religião como instituição, ela traz o sentimento de religiosidade. O sentimento de religiosidade, ele é inato no homem. Essa convicção de uma crença em Deus. A religião, ela traz algumas ferramentas para ajudar nessa religiosidade. Mas não necessariamente a pessoa frequentando uma religião vai adquirir religiosidade. Então, assim, é preciso que a pessoa adquira a religiosidade, quer fora ou dentro da religião. E num patamar ainda mais elevado é essa espiritualidade, que aí ela é vivenciada o tempo todo, no dia a dia, no contato com o próximo, na admiração da natureza. Você faz esse exercício de espiritualidade, contemplando o pôr do sol. Você sente a presença divina nas flores, na construção da natureza ao seu redor, e a gente está muito apressado. E, inclusive, sente muito essa presença divina no outro. Você fala, mas no outro que vota no outro candidato? É, no outro que vota no outro candidato, no outro que torce para outro time, no outro que pensa diferente de você. Quando você fala que nós somos imagem e semelhança de Deus... O que Deus é? Nós não somos aquela fagulha espiritual? Então, aquilo ali que vem lá do princípio inteligente, então somos a fagulha. Então, essa fagulha divina que é a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, você também é. Então, por que você pensa diferente de mim? Não é mais? Entendi. Entendeu? Então, e onde a pergunta dele, onde eu posso fazer esse tipo de educação espiritual? Em todos os lugares. Um filho você educa em casa, mas esse filho é educado em casa, é educado no centro espírita, é educado na escola. Então, à medida que a sociedade, que nós seres humanos vamos avançando nessa questão espiritual, nós vamos transmitindo esse conhecimento. Né? Não existe uma ilha. Né? Então, em todos os lugares, isso que nós estamos fazendo aqui é um processo de educação espiritual, como é feito no centro, feito em todos os lugares. Tá. Mas eu tenho um questionamento meu, pessoal. Religião, para mim, você agrega dogmas, rituais, você agrega imagens. Na religiosidade, não. Como é que você explica isso para mim? Então, nós temos diferentes estágios, né? O ser humano, ele vem de um sentimento gregário, e também de apoio do entendimento da realidade nas coisas materiais. Então, lá no passado, nós tínhamos objetos de adoração. Quando você pega lá aquela situação de Moisés, onde tem o bezerro de ouro, Moisés conversava lá no monte, direto com Deus. Lá era um fenômeno espiritual que acontecia. Ele voltava com o rosto brilhando. Quando ele voltava do monte, chegava junto dos seus seguidores, dos hebreus, eles estavam adorando um objeto, um bezerro. E aí eles falavam assim, você conversa com Deus direto, nós não temos que conversar, então precisamos do bezerro. Então é o estágio evolutivo. E depois eles criaram a aliança, a barca lá da aliança. A arca da aliança, né? E era também... E assim que nasce, então, no meio judaico, uma série de figuras que vão representar as coisas celestiais, vão representar as coisas de Deus. E isso por uma necessidade ainda de um entendimento primário das coisas espirituais, que teve sua validade até um certo tempo. Inclusive, Jesus fala isso. Jesus ele vem e nos ensina que aquilo tudo... E quem vai ser o porta-voz desse ensinamento de Jesus é Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo ele fala assim, ó, as coisas do Velho Testamento eram como um aio. O aio, o que ele é? Ele é um ajudador, é um tutor. Então, assim, enquanto eu estou na infância espiritual, eu preciso de um tutor. As coisas materiais, elas servem, de uma certa forma, de um apoio, de um tutor. É como se fosse uma muleta. Aí você chega num determinado momento de desenvolvimento espiritual que essas coisas não são mais necessárias. Jesus vai fazer isso. Ele fala, isso não é mais necessário. A partir de hoje, a lei é do amor. Então, aquelas muletas que a gente carregava. E, infelizmente, na sociedade, não vou dizer infelizmente, faz parte do processo evolutivo de que algumas pessoas ainda necessitem desses apoios para chegar numa espiritualidade que não dependa mais de objetos exteriores. Não, mas a própria doutrina espírita, ela responde a isso daí, né? A pessoa fala o talismã. É aceito ou não aceito pelo espiritismo? E os espíritos respondem dizendo, olha, se a pessoa acredita nele, vamos deixar que ele acredite. O aspecto religioso da doutrina, ele está muito mais fora de todas essas colocações que você fez, do templo, da hierarquia, dos paramentos. Sim. A doutrina espírita, ela está muito... O aspecto religioso está mais no religare. Né? Dessa busca do homem com Deus, consigo mesmo, né? com a espírita. Mas a doutrina espírita também traz princípios, né? Porque a gente pode encarar dogma como princípios, né? Os princípios que norteiam a Igreja Católica são os dogmas que ela tem. A reencarnação não poderia ser encarada como um dogma para o espiritismo? Para algumas questões, sim. Porque o que é dogma? Aquilo que eu acredito sem que haja uma comprovação, sem que haja provas. Então, se eu pego a reencarnação... A partir de um princípio e não se discute, é inquestionável. Não se discute. Assim. Isso é um pilar da doutrina. E ainda hoje, apesar de grandes estudiosos como Ian Stevenson e outros, Hernani Guimarães Andrade, mas essas obras ainda não têm o reconhecimento da ciência acadêmica. Então, acaba entrando, para alguns, vão olhar a reencarnação como um dogma. Né? Mas são bases, né, que se coloca. Agora, a doutrina espírita, por exemplo, ela não tem hierarquia. Na verdade, existe uma hierarquia, mas uma hierarquia mais moral, né, do que uma hierarquia formal. Só uma vírgula aí, antes de você passar para outro assunto. Da reencarnação, então, você está dizendo, não você, por exemplo, a doutrina também diz isso, porque quando aquilo deixa de ser uma coisa inquestionável e aquilo passa a ser comprovado pela ciência... como a lei da força da gravidade. Né? Quando alguém chegou e falou, existe uma teoria que quando cai a maçã, a gravidade ela vai exercer, mas ainda não foi comprovado pela ciência. Então, isso é um princípio. Isso. Né? É uma hipótese. É uma hipótese. Né? Só que se alguém cria uma religião acreditando na gravidade, que aquilo é Deus e tudo mais, aquilo passa a ser um princípio, um dogma. Isso, é baseado mas, em hipótese. Mas se aquilo passa a ser comprovado pela ciência, como você falou de Ian Stevenson, tudo mais, aquilo passa a ser uma lei. Isso, aí passa a ser uma teoria. Uma teoria. Por exemplo, comprovado pela ciência, vamos dizer assim, a estudo científico do Ivan, porque ele não é espírita, né? Isso. Ele é um professor universitário nos Estados Unidos, acho que... Já faleceu. Princeton, né? Que faleceu. E se ele comprovar isso de forma cientificamente, publicar isso em artigos, isso foi reconhecido pela comunidade científica do mundo, isso passa a ser uma lei, vamos dizer assim, como a lei da gravidade. A doutrina espírita então defende isso não como um princípio, sim como uma lei futura, vamos dizer assim, que possa ser... Hoje vê-se como hipótese, e essa hipótese das vidas sucessivas é que vai dar todo o embasamento à doutrina. Né? Então, olha, eu sou um espírito que estou em evolução e que o mundo vai mudar de fase, a gente vai deixar de ser prova e expiação para ser um mundo regenerador. E tudo isso está calcado na reencarnação. À medida que isso passa... Só que hoje, como eu não tenho uma comprovação científica, vem o outro lá e vai questionar isso. Sim. Né? Na verdade... Que é natural da ciência, né? É natural da filosofia da ciência, né? E 40% da humanidade acredita na reencarnação. Se você pega budista, pega hinduísta, eles acreditam, né? Sim. Agora, à medida que isso for comprovado, muda. Agora tem um detalhe. Lembra que eu falei? Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. O dia que for comprovado, só que a minha religião não acredita nisso, o que eu faço? Eu pego, desmonto a tenda e vou embora? Não. Agora, esse cara, ele vai dizer que o cara lá, que o cientista está errado. Você entendeu? Então, a gente continua com isso. Mesmo, às vezes, havendo comprovações, eu ainda vou ter detratores. A vida não vai ser fácil. E a própria ciência funciona assim. Ela tenta, o tempo todo, comprovar o contrário. né, duvidar se aquilo tá certo. A gente vê isso muito no filme, né, lá que a gente comentou, né? Da então, Bahia. Rodrigo, só para esclarecer, o dogma, ele é uma verdade de fé inquestionável e muitas vezes não é racional. Quanto que um princípio da doutrina espírita, mesmo que ele possa até ser posicionado como um dogma, ele é racional, ele é passível de uma explicação racional levando em conta o elemento espiritual. Uhum. Ok? Então, assim, vamos imaginar o perispírito, que é um corpo semimaterial. Um dia a ciência deve ter equipamentos, terá equipamentos para constatar a existência do perispírito. Então, ele vai deixar de ser um princípio de fé para ser uma verdade científica. Que a gente entende que vai acontecer isso no tempo. Como as próprias outras coisas. A Terra não é o centro do universo, nem o Sol é o centro do universo, né? É. Então, isso aí, antigamente, era dogma de fé. Você ser se é obrigado a acreditar que a Terra era o centro do universo. Era dogma. Se você não acreditar, você ia ir para a fogueira. É. Aí, depois que descobre que a Terra não é o centro do universo, nem o Sol é o centro do universo, passa a ser científico. Então, nós estamos ainda com falta de capacidade para demonstrar. Agora, eu penso o seguinte, né? Eu penso como as provas da reencarnação estão todas aí. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque se você pega mesmo o Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, vão ter provas ali incontestáveis de todas as descobertas, de todas as pesquisas que eles fizeram para comprovar reencarnação. E não é só eles. Nós estamos no Brasil, o maior país espírita do mundo, mas nós não estudamos reencarnação como outros países, por exemplo, que nem espíritas são. É que aqui a conotação que se dá é muito religiosa. Muito religiosa, exatamente. E em outros países vai se estudar isso de uma forma mais científica, né? E talvez, por ter essa conotação religiosa, é o que atrapalha um pouco o aprofundamento. Porque um cientista vai falar assim, eu estou estudando isso, então as pessoas vão me ligar à religião. Né? Então isso acaba tirando. Carlinhos, você quer fazer uma pergunta? Você pega aqui, vamos fazer a pergunta depois. Vamos fazer um intervalo, que senão a gente não faz. Vamos. Você pega aqui o doutor Alberto, né? O Rui pediu para trocar a câmera aqui só para o pessoal não ver que ele foi no banheiro. Você pega o Alberto, né? Entregou o Alberto. Sacana. O Alberto agora aqui não tem jeito, ele vai aparecer aí, ó. Não tá aparecendo. O Alberto teve esse ano aqui com a gente falando sobre marcas de nascença. Ele comprova que a marca de nascença é exatamente reencarnação. Então, não todas as marcas de nascença. Olha que interessante. Porque todo mundo pensa que tudo quanto é marca de nascença pode ter sido provém de algum aspecto que a pessoa teve em outra encarnação. Negativo. Você pode plasmar a marca de nascença, como ele prova. Você pode plasmar ela. Uhum. Né? Mãe plasma muito marca de nascença nos filhos. Mãe plasma, até animal plasma marca de nascença nos filhos, nos filhotes. Agora, você tem marcas de nascença que não é isso, que foi exatamente comprovado que é reencarnação. Quer dizer, ele tem isso aí. E o pessoal não dá muita bola pelos estudos que as pessoas fazem. O que acontece muito é isso. O que acontece, por exemplo, que você falou da astronomia, né? Que é, o, que é uma das grandes contribuições que teve. Antigamente, quem fazia o estudo da astronomia, estudava e contribuiu com bastante teorias que viraram leis aí, que viraram também, por exemplo, distanciamento, triangulação e também cálculos, por exemplo, de astronomia, eram feitos pelo astrólogos, que faziam os horóscopos dos reis. Então, era você fala, a mesma coisa, né? Antigamente, astronomia e astrologia era a mesma coisa. Que hoje são reconhecidos, esses caras que faziam o horóscopo dos reis, são reconhecidos como grandes gênios da matemática hoje, da física, como grandes contribuidores cientificamente, não tinham formação, né? E era quem fazia o horóscopo do rei. Eles faziam o horóscopo do rei lá no mapa astral do rei. Aí você vai falar, peraí, eu não posso ouvir quem faz mapa astral, quem faz essas coisas, porque ele não vai contribuir em nada. Então, peraí, os gênios da matemática que faziam isso lá atrás. Né? Então, é o negócio do preconceito que a gente falou lá no início, né? A gente não pode desconsiderar, só porque ele acredita numa coisa que não foi comprovada ainda, que tudo que ele fala não é desconsiderável. Por que eu falei isso? Porque a mãe girafa mandou uma mensagem aqui também. É, depois a gente fala a pergunta dela aqui, e eles receberam aí na segunda-feira passada, né, um leitor de mapa astral, né, que muitas vezes na doutrina espírita a gente fica assim, né, a gente não acredita muito, ceticismo, né, com tudo isso, mas foi exatamente esse exemplo que eu dei, né, lá atrás, né, eram grandes matemáticos. Vamos então para os intervalos, depois a gente volta. Vamos no intervalo aqui, porque ó, são 9h40. É. Um intervalo aqui com a música do grupo Ânima, Novo Tempo. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Transformando o caminho que devemos percorrer. Senti que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Ao coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro. É desta forma que vamos crescer. Transformando o caminho que devemos percorrer. Senti que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Acenda a luz que há em ti, a caridade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou, e nós agora vamos expandir. E nós estamos aqui com o Carlos Chagas e com o Ricardo Melo, desenvolvendo o tema A Importância da Educação Espiritual em Nossas Vidas, né? Tudo bem? Só a gente falar mais aqui, o Carlinhos... Tem alguma pergunta? Tem. Não, essa pergunta da Arlete. É a pergunta da Arlete aqui. Pra Arlete. Gente... Ela mandou duas mensagens, né? A outra ela está só interagindo, né? Tá. Essa daqui, essa pergunta é falar. Eu quero falar do que temos, do que... Eu entendo assim, eu prefiro falar do que temos do que está faltando. Aí ela faz a pergunta: quais os exemplos de trabalhos que já trouxeram resultados com relação entre pais e filhos? Né? Isso é uma coisa concreta que a gente já tem, né? Um modelo Antes dele responder, só comentando que a mãe girafa é a Arlete, que tem um programa Prosa Criativa aqui toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Participem aqui. Opa, agora estou aparecendo. Então participe aqui e coloque, escreve aí Prosa Criativa aqui no YouTube. Vocês vão poder conhecer o programa e escutar o programa da Prosa Criativa, que vale muito a pena ouvir, que é sobre diversidade. Não é um programa religioso, não é um programa sobre espiritismo, é um programa sobre diversidades que toca vários temas. E também mandar um abraço pro seu Arlindo, que ligou pra gente. O Arlindo, o vô da Camila também, que ligou pra gente, mandar um abraço, Seu Arlindo. Pra ele. E não só ele, mas a Antônia Varoto também ligou, o João Ramalho ligou, a auxiliadora lá do Paulo de Tarso também ligou. E a gente pede aí pra ligar então no telefone 12-3921-3009 pra poder participar aí do sorteio. Aí o Tião, manda um tchauzinho aí. Vamos botar o Tião para trabalhar? Então liga aí no 12-3921-3009. Aí você quer repetir a pergunta, Jorge? Não. Não, posso repetir. É só o final. O que você acha, Carlos, disso daí? Eu penso que nós temos todos os modelos que nós imaginarmos, Arlete. Vão haver famílias que vão ter modelos um pouco mais ortodoxos e que vão dizer que o filho tem que seguir tudo aquilo que ele pensa como verdade. Vão haver famílias que vão ser um pouco mais maleáveis e que vão fazer de uma outra forma, dando um pouco mais de livre-arbítrio. E vão haver famílias que simplesmente não vão fazer nenhum tipo de educação religiosa. Então eu penso que aquilo que a gente sentir que é mais adequado a nossa família, aquilo que nós vamos fazer. Agora, é importante assim, eu só dou aquilo que eu tenho. Né? Se eu sou alguém que tem uma formação espiritual interessante, alguém que busca isso, naturalmente eu vou passar isso para os meus filhos. Agora, se eu não tenho isso em mim, que valores que eu vou passar para o meu filho? É porque a gente só passa aquilo que a gente conhece. Só né? Passa o que tem. O que as pessoas, o Centro dos Espíritos, por exemplo, da Aliança, que a gente sabe, eu não sei se dá, dos outros movimentos tem, mas foi criado uma escola de paz. O Ricardo deve estar por dentro disso. Sim. O que essa escola de paz está ensinando? Porque para mim a escola de paz seria isso. Olha, né, eles estão tentando passar alguma coisa para você ter esse relacionamento melhor entre pais e filhos. Se é a escola de paz, o que eles estão ensinando aí, será? Nesse dia, na Casa Espírita, você tem as escolas da Mocidade Espírita, ao mesmo tempo em que os pais estão em outro ambiente, na mesma Casa Espírita, tendo essa troca do conhecimento espiritual. De forma que os pais possam ter esse conteúdo para poder trocar. Porque isso deveria acontecer naturalmente, no dia a dia. Eu acho, até entendo que é uma maneira de ver o mundo. Então, quando você vai fazer uma leitura de um filme sobre uma perspectiva espiritual, é uma coisa. Sobre a perspectiva materialista, é outra. Então, isso acho que a gente deve buscar. Agora, o Mauro ele deixou uma contribuição aqui com relação a coisas práticas que já existem. O Mauro passou um slide, ler o que ele colocou? Uhum. Ele fala de uma educação formal, né? Que ela é uma comunhão, né, dessa dimensão espiritual, que deve ser fonte de desenvolvimento de valores, princípios e formação de cidadãos. E há várias iniciativas. Aqui ele cita, por exemplo, o projeto Âncora, reconhecido pelo MEC desde 2017, como inovador a partir de 2020. O Colégio Allan Kardec seria outra iniciativa também que passa o conhecimento espiritual. O Colégio Espírita Professor Rubens Costa Romanelli, que é mantido e administrado pela Fraternidade Espírita Irmão Glacos, na Avenida das Américas, no bairro Kennedy, em Contagem, Minas Gerais. Colégio Oswaldo Antônio de Macedo, núcleo de Batuíra. Esse fica no Tenente Aviador Walter Querino, número 25, Jardim Cumbica, Guarulhos. Então, são aí exemplos de instituições que estão voltadas para isso, que muitas vezes não dão conta de toda a demanda que tem. Não, e eu tenho também para dizer para vocês que nós ganhamos 15 mil metros de terra para construir uma escola. Isso já faz mais de 20 anos, acho que mais de 20 anos. E até hoje não tivemos condições. Em Jacareí tinha uma escola espírita, não sei se continua ainda. A formação, nós já entrevistamos aqui o diretor da escola, e os ensinamentos lá são totalmente diferentes, sem competição, sem hierarquia, sem uma série de coisas, que aquilo que Pestalozzi ensinou a Kardec e que Kardec nos ensinou. Então nós temos aí o Pestalozzi e Kardec, são exemplos pedagógicos para que nós possamos fazer uma educação muito mais refinada, né? E cabe a nós, espíritas, à medida que nós adquirimos esses conceitos, levarmos isso mesmo nas escolas, porque o número de escolas que ainda tem esse método é muito pequeno, daquilo que há, né? Então, se a gente consegue fazer desse conceito algo que possa ser passado não no sentido do espiritismo, mas no sentido do humanismo, né? Das relações, acho que fica muito melhor. Aí aqui em São José nós temos 7 escolas, creches, que orientam as crianças de 0 a 5 anos, né, Jorge? O que a AME ensina para as crianças? Nada de doutrina. Não, nada de doutrina, mas ensina a ser um bom cidadão. Claro, mas como todas as outras creches que tem na cidade. Né? Ela ensina o mesmo processo educativo que tem em todas as escolas, tem lá também, né? Porque não é, no caso da AME, ela não é igual esses outros colégios que foram falados, que foi fundado exatamente para os conceitos espíritas. Okay. Né? A AME é uma instituição espírita, mas que tem convênio com a prefeitura para poder passar o mesmo tipo de educação que passa em todos. Lá ninguém ensina religião para criança. Religiosidade tem sim, né? Que elas fazem oração, fazem todas essas coisas assim. Mas não nada nada doutrinário, assim, tem que ser espírita, não. Pelo contrário, né? 99% nem não é espírita. Então, mas é justamente isso que eu estou dizendo para vocês, que o ensinamento que eles dão para as crianças, né, ensinamento de amor, de carinho, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que as religiões ensinam. Isso é transmitido não só nessa creche, como em outras creches que eu conheço aí, espíritas que fazem isso, sem falar de religião. Então, acho que é uma das dificuldades a gente separar a religião de espiritualidade, né? Espiritualidade é a gente falar de Deus. Espiritualidade, falar de prece. Às vezes tem essa discussão, né? Prece, oração ou reza? No fundo, é o pensamento projetado para Deus, numa rogativa ou numa adoração. Isso é comum a todas as regiões, pertence à dimensão da espiritualidade. Sim. É essa que o Carlos comentou, que é como um drone que está acima, se o católico chama de reza, o espírita chama de prece e o evangelho chama de oração, não importa a diferença de nome. O ato é o mesmo, que é a projeção do pensamento. Agora, nós não seguimos o modelo, provavelmente alguns desses colégios que foram citados pelo Mauro, aí que você leu, pode ser que estejam seguindo esse modelo. Eu sei que o colégio Allan Kardec atual não segue mais, porque o colégio Allan Kardec tem 1000 alunos, e não é só o nome que é Allan Kardec, ele é da prefeitura também. Um convênio da prefeitura. Então, ele não vai ter esse direcionamento. Agora, o autêntico, que é o original... Lar, que agora é Lar Eurípides Barçanufo. Né? É. O Lar Eurípides Barçanufo. O autêntico, que era modelo, escola que eu indico Barçanufo. Até para a Arlete, que fez as perguntas, lê os livros do Eurípides Barçanufo sobre educação, que aí vai ver o modelo completo lá de como deverá ser feito. E quando o Eurípides estava encarnado, que aí é no século passado, né? Aí sim... Todo o modelo que ele tinha no Colégio Allan Kardec original era voltado para a espiritualidade. Inclusive, tinha um dia da semana que era só sobre evangelho, convidando todos os pais para vir. Quarta-feira. Todas as quartas-feiras, os pais vinham para a escola para estudar também. E era sobre evangelho. Então, isso é um modelo mais perfeito que eu já vi de educação entre pais e filhos. E quando começou, foi totalmente discriminado, o colégio chegou até, muitos professores foram embora, a cidade virou as costas, mas a espiritualidade fincou pé com Eurípides Barçanufo, mandou ele continuar e se tornou um dos colégios mais concorridos de Minas Gerais naquela época. Então, todo mundo queria colocar os filhos lá. E quem se formou naquele colégio, se formou mesmo com humanismo, com todos os caracteres de homens de bem. Até hoje é falado. E as obras de Eurípides sobre isso, que é onde se funda também a iniciação para poder fazer novas escolas, essas outras que foram colocadas, para trabalhar nesse modelo. Então, nós temos o modelo de educação de Eurípides Brasil Novo, que é um modelo que a gente pode falar. Esse, sim, é um modelo que dá o relacionamento entre pais e filhos. E muitos desses colégios que eu não conheço, que foram citados aí, pode ser que estejam fazendo aí. Agora, o próprio Colégio Allan Kardec se transformou. Hoje em dia, todo mundo precisa da educação pública, no sentido de dinheiro, de finanças, e você acaba fazendo uma coisa geral que você não pode. Por exemplo, se você for falar sobre. Se você for dar aula de espiritismo hoje dentro do Colégio Allan Kardec, provavelmente não vão aceitar. Uma das coisas que eu acho fundamental, Jorge, é que nas escolas, de um modo geral, hoje é ensinado um negócio chamado pragmatismo. O que é pragmatismo? O que eu recebo quando eu faço aquilo? Eu faço aquilo com o objetivo de ter alguma coisa em troca. Então, se você pergunta para um garoto, por que você estuda? O garoto vai dizer assim, eu estudo na média, tá? Aquilo que as escolas passam. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estudo para que no futuro eu possa ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um bom salário. Na verdade, e isso é o pragmatismo, o estudo, o ensino, ele deveria ser, se bastar em si. Por que você estuda? Eu estudo para saber. Entendeu? Agora, se isso vai me dar condições financeiras ou não, é uma outra questão. Porque a gente fica muito nessa questão. Entendeu? Então, inclusive a própria doutrina. Muita gente vai perguntar para alunos de escola de aprendizes, mas o que você ganha em fazer essa escola de aprendizes? Entendeu? Como se aquilo fosse algo que eu tivesse um resultado prático. Mas não é, é um resultado que vai ao longo de uma vida para muitas vezes eu conseguir. Então, em vez de pragmatismo, mais humanismo, que eu vejo muitas pessoas hoje, e vocês devem ver também, que ao mesmo, eu não estou falando em política, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui de um modo geral, que coloca bandeiras cristãs, mas ao mesmo tempo não é humana, não tem os valores do humanismo para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Eu acho que isso é muito importante. Só para complementar aqui, a Antônia Varotto entrou e colocou aqui sobre, falou também sobre a Anália Franco, a professora Anália Franco, né, que também seguia os mesmos moldes de Eurípides Bazanufo, e os dois tocavam tanto abrigo como internato e abrigo para jovens e crianças também. Tudo dentro desse modelo. Então, a palestra, inclusive, Rodrigo pode colocar até a referência de novo da entrevista com a Antônia, falando sobre a Anália Franco, que foi apaixonante. Ela deixou a gente aqui de boca aberta do conhecimento que ela trouxe sobre a Anália Franco. Que muitas vezes a gente só ouve falar, mas não estuda a importância que foi essa mulher para a educação espírita também no Brasil. Perguntar quem é a Anália Franco, ela vai dizer que é o nome de um shopping. E a Antônia vai estar com a gente. E é por causa disso, né? Por causa dela. Também o shopping é por causa dela. E a Antônia vai estar com a gente no último domingo desse mês, falando sobre Monteiro Lobato. Aí, então não perca, que pode ter certeza que quando a Antônia vem, ela já estudou bastante para chegar aqui e passar para a gente, né? Ela fez uma palestra sobre. Olha, a Antônia faz umas palestras assim, muito legais. Eu falo que é aula, né? Sobre Joana d'Arc, né? Que ela veio falar. Sobre Jesus Gonçalves, sobre Anália Franco. Tudo tá sobre aí. Sobre Meimei. Tudo tá aqui no tudo YouTube. Tudo isso aí tá aí. Ela escreve veio falar aqui no sobre YouTube. Essas pessoas que a gente fica surpreso quando ela traz informações aqui, que a gente fala, poxa vida, a gente ouve falar, a gente pega lá um textinho, às vezes, que está em algum resumo, para a gente saber mais ou menos quem que é, mas a gente não se aprofunda. Não, e até a profundidade que ela trouxe sobre Pestalozzi. Isso, exatamente. Então entra aí, só comentando, entra aqui no YouTube, aqui em cima na pesquisa, escreve aí Antônia Varotto no Vivência Espírita, você vai ver a lista de entrevistas que vale a pena assistir. Eu queria fazer uma ressalva, um reforço, no sentido de que nós temos, muitas vezes, procurado terceirizar aquilo que é a nossa missão. Por exemplo, é muito comum exigir da escola que ela dê a educação, que é aquela educação do dia a dia, dentro da escola, enquanto que em casa nós não propiciamos. Então, assim, a gente está terceirizando esse aspecto. E o aspecto espiritual é a mesma coisa. A primeira missão nossa, inclusive o espírito, ele até os 7 anos de idade, ele está mais suscetível a receber as informações, a receber o aprendizado. Ele ainda está num processo de adaptação nesse mundo. Ainda está reencarnando, né? Reencarnando. Então, isso é feito dentro de casa. E aí, quando a gente fala de oferecer o conhecimento espiritual dentro de casa, vai passar muito pelos pais, pela sua capacidade de fornecer alguma coisa. Se ele não consegue, não tem em si, aí a gente sugere, então, procurar, por exemplo, as mocidades, a evangelização infantil, né? Que procurar a evangelização infantil, a mocidade, porque ali ela vai dar esses elementos. É, e aí a importância da escola dos pais, porque a pessoa também adquire, os pais também adquirem para poder passar. Então, eu posso dizer que a escola de pais, ela tem vários assuntos totalmente diferentes, porque foi criada a escola de pais, porque normalmente os pais levavam as crianças para a evangelização e iam embora. Isso. É. Então eles fizeram isso para segurar os pais também, para eles aprenderem. E a gente vê, eu participei 5 anos de um grupo de professores aqui, que era um programa da Unesco, onde nós íamos em todas as escolas levar a tranquilidade, levar para as creches. Só que a gente tinha uma maior preocupação nossa, era na creche ele recebe aquele carinho, aquele amor, e o que ele vai receber em casa? Essa que era a nossa preocupação, porque não existe uma complementação daquelas crianças receber o mesmo carinho, o mesmo amor das creches nas suas casas. É. Agora, essa questão da demanda, e a demanda, a necessidade é alta, e nós temos poucas instituições. Mas eu digo que a doutrina espírita faz um grande trabalho nas mídias. Se a gente for pensar, tem muita informação e conhecimento espiritual nas mídias disponível o tempo todo. Sim. É uma questão mesmo, é de interesse da pessoa colocar aquilo, né, essa necessidade desse conhecimento como algo importante. Acho que então, num primeiro momento, é isso, é se conscientizar da importância disso e depois fazer a busca. É, e sem falar que é espírito. É. Não precisa falar que é espírito. É. Não, eu estou dizendo isso porque eu fui chamado várias vezes para fazer aquele final de ano lá de formatura, aquele culto interreligioso. Era interessante que o pessoal falava, você tem 10 minutos para falar, o pastor tem 10 minutos, o padre tem 10 minutos. Eu falava, tudo bem, então eu vou falar 10 minutos, não vou falar sobre o Espiritismo, vou falar o que o Evangelho nos ensina. Isso. E cumprir a obrigação do mesmo jeito. E a mesma coisa, lá na ITEP, onde você estudou, eu dei aula, a primeira aula que eu dei, que é a aula inaugural do curso do trabalho, de segurança no trabalho, eu fiquei 2 horas falando, era 2:50 cada aula. Tinha um rapaz que era um aluno lá, ele estava lá no fundo, falei, esse cara, e é, tinha uns 80 alunos, falei, esse cara, a hora que terminar a aula, ele vai me encher a paciência, que não deu outra, chegou lá, professor, o senhor é espírita? Eu falei, sou. Eu falei, como é que você sabe? Falei, porque o senhor deu 2 aulas de segurança no trabalho em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, poxa, eu não tinha reparado isso. Então a gente vê como é importante a gente passar até os ensinamentos do Evangelho no curso de segurança com do trabalho. Com certeza. Né? Em todo lugar cabe ética, cabe Sim. moral, cabe... Ô, Ricardo. O Aécio César tem uma pergunta para vocês. E, Carlos... Onde há desequilíbrio, há sombra. E onde há sombra, existe a ignorância. Nessa tríade nociva, ela estaria sendo alimentada mais em lábios que rezam do que em braços que acolhem? Se esses lábios que rezam, eu vou usar um termo pesado aqui, tá? Forem hipócritas, no sentido que Jesus utilizava, lá, o que é hipócrita? É aquele que fala algo e não faz. Né? E sim, porque aí eu vou ser sectário, vou ser intransigente. Se você não pensa como eu, você vai para o inferno, né? Então eu penso que esse acolhimento é a espiritualidade. Esse lábios que rezam, ele está expressando uma religiosidade que muitas vezes pode vir muito influenciada pela religião. Então o ideal seria que esses lábios rezassem e expressassem, e os braços expressassem a fraternidade. Talvez esse seja o ideal. Lembra que eu falei? Não é a gente só se basear naquilo que Jesus foi, mas naquilo que ele ensinou. Quando ele me ensina, eu vou fazer oração, que a oração é fundamental, mas eu também vou praticar. Olha, eu penso, Carlinhos, que a oração, ela não deve ser de alguns minutos. A oração é o dia inteiro. É a minha forma de viver. Se eu vivo em harmonia com a espiritualidade, com a minha espiritualidade, eu vou orar, eu vou estar em oração o dia todo. Mas isso que você está falando foi o que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Se você pegar o Evangelho de Mateus e de Lucas, você verá lá Jesus dando toda essa instrução que você está falando para os seus apóstolos. Isso há 2000 anos atrás. Tem uma passagem onde Jesus é confrontado numa situação onde um discípulo fala que vai no altar levar ouro, né? Alguma coisa assim. E aí ele fala assim, mas você está reconcilia lá com o seu próximo, depois você vem e deposita a sua oferta. Quer dizer, é mais importante o gesto, o acolhimento, do que a liturgia, né, que o altar traz. E os ensinamentos de Jesus até hoje persistem, porque ele não só ensinava, como ele exemplificava. É. Uma coisa que eu já li em alguns livros aí, apócrifos, é que a mensagem de Jesus, como era naquela época, não estava sendo escrita em tempo real, e também não tinha um gravador para ouvir o que ele falou, então muitas coisas que ele falou acabaram sendo perdidas. E porque os apóstolos, eles não tinham condições espirituais, intelectuais, apesar de serem homens preparados para aquilo. Mas a diferença, né, de Jesus para todos é muito grande. Então, muita coisa que ele falou, a gente não conseguiu assimilar naquela época. E até hoje a gente não conseguiu assimilar. Então, tem muitos, mas muitos ensinamentos de Jesus que, quando a gente para pensar, você fala, puxa vida, até hoje a gente não está praticando isso. A gente faz assim, ouvidos seletivos. Aquilo que me é interessante, eu decoro, passo para frente. Mas aquilo que, sabe, e quando aquilo que eu estou fazendo não condiz com aquilo que Jesus falou, eu falo, olha, mas acho que não foi bem isso que ele quis dizer. Não é isso? A gente tenta dar um jeito ainda lá na escritura, fala, não, mas esse é que o aramaico, não sei. Então não é, é simples a mensagem de Jesus. É só a gente tentar seguir. Eu sei que não é fácil, claro que não é, mas é a gente não ser hipócrita, reconhecer isso, muitas vezes que... Isso não acontece também na doutrina espírita, com o livro dos espíritos? Acontece em todo canto. Acontece em todo canto. Puxando nossa orelha, né? Puxa vida. Boa lembrança, Rodrigo. Não tem uma vacina ainda isso para isso, né? Não, porque agora está surgindo os espíritas progressistas. Ou até com as mensagens, de Chico Xavier, né? O cara, ele pega um trecho da mensagem de Chico Xavier e só nem referencia, não fala qual é o espírito, não fala qual é a editora, não fala qual que é a fonte, né? Só pega o trecho e joga lá a mensagem de Chico, né? Eu lembro o Carlinho Sanches, quando teve aqui, do Recanto da Prece, Eurício Barçanufo, que ele era amigo íntimo do Chico, né? E ele tinha feito aquelas tirinhas, pírolas, né? Ele gostou da ideia e começou a fazer de André Luiz, as mensagens de Emmanuel, as pílulas, e só jogava a frase lá e levou pro Chico. Imprimiu um bloco de folha e mandou pro Chico para ver o que ele achava. O Chico pegou aquele bloco e falou, traz aquele bloco de folha, que ele estava na reunião pública. Aí trouxe o bloco de folha, colocou em cima da mesa e falou, eu esperava qualquer coisa de você, Carlinhos, menos isso. Isso é um desserviço para a doutrina espírita. Cadê a fonte? Cadê o espírito? A mensagem não é minha. A mensagem é do espírito. Então tem que colocar a fonte. Por quê? Porque ele sabia que lá no futuro as pessoas iam fazer exatamente isso. Deturpar as informações, pegando somente trechos e ainda, talvez até copiando, né? E às vezes colocando na boca de determinados autores aí que nem proferiram aquilo. Né? Exato. Ou até autores espirituais. Ah. Na própria mão. Autores copiando aquilo, dizendo que é deles. Isso, né? Exatamente. Igual muita coisa também que falam que é do Chico e não é do Chico. Tá cheio de frases aí formadas que todo mundo fala, Chico falou isso. Falou nada, não foi ele que falou. Aí você pega aquilo lá, frases de Chico Xavier que tem na internet. Você chega lá, tem um monte de coisa, fala, mas peraí, mas tá onde isso aqui? Às vezes é uma coisa tão bonita que está ali, você fala, mas onde é que está isso? Qual aqui? Obra que está isso? Em qual lugar que está para a gente descobrir, para a gente usar? Porque você ficar usando frases dos outros sem você dar a fonte, é muito chato. É igual você cantar a música e não dá. E não falar quem que é o compositor. Né? Então tem os dois lados, né? Tem o lado de você usar, de não ter colocado lá atrás e muita gente falar, é de fulano de tal, né? Fica se usurpando daquela frase, daquela mensagem que foi dada lá atrás, e também muitas vezes coloca a frase dizendo que é e não é. Sim. E vamos fazer um momento de cavalo? Vamos sim, vou soltar aqui direto o momento de cavalo. A gente só comentando aqui que a Fabíola Pasolini mandou uma recomendação aqui de leitura da lição 22 do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, né, e o Lúcio, página 99. Isso que é referencial, olha. A gente tava aqui comentando que eu não e podia deixar de... E o público cada dia mais colaborador, né? Exato. Mais colaborativo, isso é muito e eu bom. Vou colocar o link aqui para vocês do livro, tá? Então, se vocês... É um link patrocinado, tá? Claro que aí apoia também o programa Vence Espírito, mas aí vale a pena sempre a gente estar divulgando as obras de Chico Xavier. Falar tá em link também, eu tô colocando aqui o anúncio do RGA 2023, que é, né, Reunião Geral da Aliança. Uhum. Vai ser no dia 19 e 20 de fevereiro, é na época de carnaval que sempre se reúne. O tema é Viver, Sentir, Servir, Assim Será. Sim. Né, e aí no link que eu coloquei no WhatsApp aí do Vivência Espírita, tem o QR uhum. Code para a pessoa fazer a inscrição, ou então entrar nesse link aí e fazer a inscrição, né? Pessoal da a Reunião Geral da Aliança, é a Reunião Geral da Aliança Espírita Evangélica, que é um movimento dentro da doutrina espírita, que aqui nós temos mais de 20 centros espíritas que fazem parte da aliança aqui em São José dos Campos. Então, o encontro será lá na AME, dia 19 e 20 de uhum. fevereiro, mas as inscrições já estão abertas para as pessoas participarem desse encontro. Um grande abraço para a Nadira aí, que é coordenadora da aliança aqui em São José dos Campos. Legal. Eu só queria comentar, aí, Rodrigo, que tem a Carmélia Silveira, a Antônia Varotto, a Mãe Girafa, Arlete Daquino Dalpino, a Jeanette, Maria Lira, José Aria Murim, o Valdeci Braulio e a Ieda Bastos, que estão colocando mensagens aqui, perguntas, mas não vai dar tempo de ler todas. Não. Talvez sim, mas legal. Mas deixa eu só passar aqui também, Carlinhos, depois a gente volta para as perguntas depois do momento de Gavale, porque a gente também perdeu um tempinho, acho que por isso que a gente vai passar um pouquinho mais, né? Deixa eu comentar aqui uma novidade. A gente tem um lançamento aí, um relançamento do CD Terapia do Abraço, do Grupo Musical Castelã, nos streams, né, de podcast, quer dizer, de Spotify, e todos os outros, né? Vai estar disponível em todas as plataformas de streaming, vai estar disponível o CD Terapia do Abraço para o pessoal escutar aí de graça no Spotify, né? Então o pessoal vai poder ouvir aí o CD Terapia. Por que relançamento? Porque a gente publicou esse CD há muitos anos atrás, mas foi tirado, e agora a gente vai disponibilizar de novo. Então a data prevista do lançamento está no próximo domingo, no próximo programa às 8 horas da manhã, já vai estar disponível em todas as plataformas para vocês ouvirem aí Terapia do Abraço, do Grupo Musical Castelã. Eu vou colocar o link para vocês aqui também. Esse vai ser o 4 CD do grupo que estará aí disponível, né? E depois nós vamos colocar todos. Né? Uhum. Vamos colocar todos os CD do Grupo Castelã, que agora a gente não vende mais CD. Então não adianta nada. Tem que colocar mesmo nas plataformas aí para as pessoas escutarem pelas plataformas. Porque vender CD dá até dó, né? Você pode botar por R$1 que ninguém compra mais. É verdade. Então tem que ser no Spotify e nas outras aí. Deixa eu colocar o link aqui. E lembrando para as pessoas que não sabem, quando você toca nesse... É streaming que fala? É streaming. Né? Quando você ouve, a gente recebe lá uns centavinhos. Aí vai juntando esses centavinhos e depois você recebe aí alguma coisa, né? Não é, cada vez que a pessoa escuta, ela está colaborando sim com o grupo. Muita gente pergunta se o Grupo Castelã acabou. O Grupo Castelã, nós não estamos se reunindo desde a época da pandemia. Mas enquanto a gente puder ir colocando músicas aí, a gente vai colocando. Enquanto tiver músicas no ar, é que o grupo nunca vai acabar. Então, acabei de colocar o link aqui para vocês do CD. É o pré-lançamento. Então vocês podem entrar nesse link que eu coloquei aqui no chat do YouTube. Você clica nele, aí põe lá salvar, que aí o próprio Spotify vai te avisar. Ou outra ferramenta aí, Deezer, outros streamers que tem aí disponível. Vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível quem tem Instagram, TikTok, quiser referenciar a música. Toda vez que tocar a música, é isso que o Jorge falou. vai para contribuir para as obras sociais que o Grupo Castelã sempre apoia, que é a AME e outras obras sociais também. Charlie, quando é que nós vamos começar a fazer aquele pedido para as pessoas colaborarem para que a gente possa trocar os computadores? Só depois que eu vou ter. Isso a gente vai organizar ainda mais para frente. O livro já está pronto, né? Que é o Contos e Causas, que é um livro bem... Ele é laico, né? É, tem tudo, tem espiritualidade ali, mas tem todas as coisas. É contos, é as histórias que a gente conta mesmo. E nós estamos na fase que nós decidimos que cada capítulo vai ter um desenho, né? Um desenho, uma arte. Cada capítulo vai ter uma arte baseada na literatura de cordel. Então as artes vão aparecendo daqueles dias. Inclusive a gente quer pegar o original que o Nil vai fazer de cada capítulo desse, o desenho original, e a gente também colocar num leilão aí, né, Rodrigo? Fazer um leilão para as pessoas que quiserem comprar aquela arte, que é um quadro que o Nil vai fazer, né? Daqui a o original pouco, a gente daqui a passa. Pouco a gente vai lançar um NFT. Uhum. Você sabe o que é NFT, Rui? Não. Não? O NFT é um token. Piorou. Token, NFT, tá continuando na mesma. É. Então o pessoal o pessoal tem feito é pegar artes, né? Cria como se fosse uma criptomoeda e aí isso valoriza também na internet. Mas e vende, sabe, isso aí para apoiar. Mas nesse caso não é pra gente ganhar dinheiro, esse caso é para apoiar nas obras sociais, aqui também, na manutenção do estúdio. Não, esse livro vai ser exclusivo do programa Vivência Espírita, né? Sim. Toda a renda dele, tanto no lançamento como depois, vai continuar, toda a renda vai entrar para o programa Vivência Espírita. Esse vai ser exclusivo do programa. E como a gente aqui, o nosso salário é muito alto, né? Uhum. Também não deixa de ser uma obra de divulgação da doutrina espírita. Com certeza, a gente precisa do computador aí, tudo para parar essas travação que está acontecendo. Só para esclarecer, sabe, a gente não recebe nada, tá, pessoal? É tudo voluntário. Você sabe o que acontece hoje com o pessoal mais moderno? Eles vêm com as palavras diferentes, pensando que é novidade. Tem coisas, outro dia o rapaz veio falar comigo e falou, pô, cara, isso aí é 50 anos atrás, eu já fazia isso na Johnson & Johnson, na Philips. Então não é novidade. Então o pessoal tem, o Rodrigo tem essa mania de falar em português, pensando que é novidade. Não é novidade, não. Não. Obrigado pelo feedback. Não, porque você viu também a moda? Tem cara que inventa moda. Coloca a bola. Você vê lá, há 50 anos atrás já existia aquelas coisas. Isso é verdade. Calça, pantalona, aquela. Isso é verdade. Só com nome diferente, né? Isso é verdade. Agora o pessoal fala que a moda agora é full stack developer, né? Que é desenvolvedor full stack. Só que porque faz tanta parte da interface, do meio e do fim. Mas eu fazia isso há 10 anos atrás. Porque... Hoje com outro nome, né, Rodrigo? Só não tinha esse nome. Hoje o pessoal moderno está dizendo que a grande moda é não andar na moda. Então, quer dizer, não tem moda. É, isso aí também não tinha, né? Há não sei quantos anos atrás, falou: se um dia eu fosse abrir uma loja, alguma coisa, minha loja ia chamar Fora de Moda. É. Porque a maior raiva que eu tenho é os caras querer obrigar você a vestir a bermuda que eles querem, tudo igual. Vestir a calça que eles querem, vestir a blusa que você quer, que eles querem, e não é o que eu quero. Então eu não compro nada. Pronto. Pronto. Né? E só lembrando, então, que hoje tem o bingo do Pequeno Templo lá na AME, Pequeno Templo da Fraternidade, que vai ser na AME, na rua Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, a partir das 16 horas. Então vocês estão convidados aí pro bingo lá na AME. Né? Então, para ajudar o Pequeno Templo. Olha o que tem lá. Grill elétrico, liquidificador, sanduicheira, batedeira, secador de cabelo, difusor, bem-estar. O que é difusor bem-estar? Aí tem a torta também, tem torta, tem jogo de toalha, tem coisas artesanais, ferro elétrico, artesanatos e outros. Tudo isso aí vai ser legal, hein? E a cartela é R$20. R$20 para 10 cartelas. 10 cartelas. 10 cartelas. Então vale muito a pena aí. É R$2 a cartela. Beneficente, participe, né? Então se você quer fazer caridade aí, já é uma oportunidade, aí vai ganhar alguma coisa. E agradecer, agradecer a Célia Bila, agradecer a Vera Parodi, agradecer o Instituto CIA que fizeram o desfile lá com as crianças lá na AME na sexta-feira, que nós falamos aqui a semana passada, foi um sucesso. Antes de começar, as roupas já tinham acabado, o pessoal já tinha comprado quase tudo lá, foi muito legal mesmo. Agradecer a Célia, a Vera e todas as outras pessoas que são

a busca, a necessidade da busca pelo equilíbrio. É, lá no nosso curso de filosofia espírita, muitas vezes nós citamos essa frase, né? Essa frase era comum em alguns estabelecimentos comerciais, em para-choque de caminhão, né? A minha educação depende da sua. Eu estou falando de alguém que só reage àquilo que acontece, né? Na verdade, a minha educação depende de mim, não depende de você. Então, à medida que eu estou bem comigo e estou equilibrado e eu faço um parêntese, isso é difícil, tá? Não pensem que é fácil. À medida que a gente busca esse equilíbrio, a gente passa a ser um pouco mais neutro e está um pouquinho mais vacinado com relação a isso. Até porque o estresse do mundo atual, a correria, então muitas vezes, hoje mesmo saindo de casa, né, você vem lá, um te fecha, um te... Então, quando a gente não está bem preparado para tudo isso, a gente acaba reagindo. Então, o importante é que a gente possa agir e não somente reagir àquilo que vem do outro. Né? Eu penso que isso tudo mostra a minha condição de equilíbrio, a minha condição espiritual. Ricardo? Então, a moral do Cristo, ela é uma moral superior. Né? Quando a gente pensa que ele pede, por exemplo, para a gente amar os inimigos. Então, a gente poderia traduzir inimigos aí como diferente. Nós temos que saber lidar com o diferente, com aquele que pensa diferente. Jesus, ele questiona, se você só faz o bem para aquele que pensa igual a você, o seu familiar, que virtude há nisso? Sim. Não há virtude alguma. A virtude está justamente a gente conseguir fazer o bem para aquele que a gente entende muitas vezes como opositor, inimigo, que pensa diferente, que tem ideias diferentes. Esse momento de polarização que a gente está vivendo, ele está pedindo isso para acalmar os ânimos, para baixar a guarda, para que a gente possa retomar um ambiente fraterno, que esse sim é o objetivo, né, do ensinamento do Evangelho, criar a fraternidade entre os homens, que no momento nós estamos carentes disso. Né? E o Brasil é um país com bastante religião, né? Precisamos colocar em prática. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento aí de WS, de festas, de embalagens, vocês estão vendo aí atrás do Rui e do Jorge aí, né? Com oferecimento de WS, festas, embalagens. A da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 2, fez a Josiane de Souza Silva. No dia 9, Elizabeth Machado. E no dia 9, também a Beatriz Fraga e Silva. Aqui nós temos no dia 9, no dia 9, o Carlos Bacelli, que faz aniversário dia 9, hein? Rodrigo, dia 9 agora, o Carlos Bacelli. Um grande abraço para ele lá, o pessoal da pessoal de Uberaba nos ouve aqui, né? Nos vê também. Dia 10 também, Alessandra Martins faz aniversário, nosso ouvinte. E dia 11, Valdomiro Moreira, nosso grande amigo Valdomiro Moreira faz aniversário também, né? É que agora está na Rádio Rádio Clube. Antiga Rádio Clube. Antiga Rádio Clube, exatamente. Rodrigo, a gente está falando de aniversário, mas quem desencarnou foi a Chiquinha, né? Lá com 106 anos. Lá do asilo lá de Pedro e Paulo. É verdade. Lá. É verdade. Lá, a semana passada a gente tinha falado. Maria Aparecida de Jesus. Isso. Maria Aparecida de Jesus desencarnou no sábado, né, passado, e com 106 anos. Uhum. O Cláudio confirmou. Apesar deles elas não ter documento, né? Uhum. Então eles tiveram que fazer o documento. Então pode ser que esteja aí alguns pontos percentuais para mais ou para menos. Mas segundo eles, desencarnou com 106 anos, faleceu e voltou. E porque, como ela não tinha lá os idosos, tem muitos idosos que entram no lar Pedro e Paulo, o Bacelli estava comentando, que não tem registro, não tinha registro, então eles providenciam o registro. Como eles não sabem o sobrenome, nem eles mesmos sabem o próprio sobrenome, então eles colocam de Jesus. Uhum. Então, quem não, então considera todos a de Jesus e põe o sobrenome de Jesus. Por isso que era Maria Aparecida de Jesus. Então a gente deseja aí também uma boa passagem, que a espiritualidade receba ela de braços abertos. E se tiver outros aniversários aí também, podem comentar. Incluir aí nessa lista de aniversariante a minha mãe. Dia 15 agora, de novembro, vai fazer 79 anos. Então, um abraço aí, mãe querida. Aqui também tem aniversário. Quem está fazendo aniversário hoje é a Martina. A Martina é neta da Carmen Motora. É Motora mesmo? Matarazzo, que estava separado assim. Carmen Matarazzo, então a Martina, a neta dela, está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. É o que o programa Vivência Espírita deseja. Legal, então vamos agora para os sorteios. Então, a dica a gente vai na sequência. Então, soltando aqui os sorteios. Então, com o oferecimento, né? Só soltar o ritmo aqui. Então, com o oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né? Então, que sempre apoia a gente aqui, sempre participa, que sempre doa os livros pra gente. Então, quem ganhou hoje, que ligou, participou, mandou mensagem, ligou aqui pra gente dizendo que queria participar do sorteio do livro, foi o João Ramalho. João Ramalho, que ganhou o livro, né? E quem ganhou o CD foi a auxiliadora lá do Paulo de Tarso, ganhou o CD do Momento Momento Espírita, que a gente passa aí no Momento Gigavale. Então basta buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, que fica lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos, a partir da 1h da tarde, que está aberto lá. E o CD também. Segunda. CD eu, tanto também. O CD quanto o livro. Então, João Ramalho, o livro, e a auxiliadora lá do Paulo de Tarso, o CD. Vamos então para o momento. Agora é a hora da dica, Jorge. Isso. Então agora é o momento, é a hora da dica, pessoal. Então a hora da dica, então a gente pede aí pra... Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, tá ali atrás, tá errado. Pronto. Hora da dica, pessoal. Então a gente, é o momento que nossos entrevistados aí, nossos amigos, o Ricardo e o Carlos, possam dar uma dica de um livro que vocês estejam lendo, ou um livro que vocês queiram recomendar pros nossos ouvintes. Uma dica, ou se quiser um filme ou qualquer outra coisa que vocês possam indicar aí que, para os nossos ouvintes. Eu vou dar uma dica bem clássica hoje, uma dica que deve fazer parte dos livros de cabeceira de todos nós. Eu vou citar aqui o livro do Leon Denis, O Destino do Ser, do Caminho e da Dor, que mostra para a gente muito o papel que nós devemos buscar, né, na vida. Então é uma obra já das clássicas do Espiritismo, mas que sem dúvida vai nos trazer muito conhecimento, muito entendimento sobre a visão desse grande nome aí da doutrina espírita. Esse livro tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Você vê que, Problema que do Ser, do Destino e da Dor. Muito isso, bom. Isso, uhum. Muito bom. Ok, então a dica essencial, né, principalmente em doutrina espírita, sempre são as obras básicas, né, que a gente recomenda, mas eu atualmente estou lendo livros voltados até para a física quântica, que tenta unir espiritualidade com a visão quântica. Eu recomendo o livro Física da Alma, de Amit Goswami. É um livro que tenta trazer a visão científica e espiritualidade no mesmo patamar. Como é que é o nome? Física da Alma, Amit Goswami. Cientista... Amit Goswami, achei aqui. É. Vou colocar aqui para os nossos ouvintes. Muito legal. Jorge? Nós vamos agradecendo a todos os nossos participantes do programa, né? Quem fez pergunta, quem fez suas colocações. Mesmo aqueles que a gente não cita aqui, pode ter certeza que a gente dá a maior atenção também. E todos participam junto, né? É um grupo que está interagindo. Mesmo quando a gente não fala, os outros que estão interagindo estão lendo as mensagens também. Agradecer ao Carlos, agradecer ao Ricardo por mais essa presença aqui. Não responderam nenhuma pergunta que eles trouxeram para a gente perguntar para eles, né? Eles trouxeram um monte de pergunta aqui, ó, vocês podem fazer essas perguntas, né? Não responderam nenhuma. Quer dizer, ao mesmo tempo da resposta. Ou não respondeu, ou a gente que não fez? A gente não fez, porque a primeira pergunta que foi feita já derrubou tudo, aí foi caminhando para um negócio aí. Eu tinha tratado essa bola pro Ricardo aqui. Eu falei, não se preocupe com isso, porque só faz uma pergunta, o resto. Mas a gente já faz marca vários aqui, outros programas. Tudo que nós falamos aqui está dentro, tá dentro do tema. Exatamente. Com certeza. Eu acho que a espiritualidade dirige a gente também para aquilo que é necessário para todos, claro, nós nos ouvirmos, né, para as pessoas que estão também nos assistindo aí, ouvirem também e verem também. A espiritualidade acaba dirigindo. Rui, quem é a semana que vem? Vem Oswaldo Barbosa Júnior, Ogum. Legal. Vai falar como curar as doenças espirituais. Não, Oswaldo Barbosa é muito bom. Vale a pena ouvir, vale a pena colocar aqui Oswaldo Barbosa, assistir os outros programas, que é muito bom. Tem até corte do Vivência aí. Então vamos encerrando aqui com a mensagem do nosso livreto, Você Se Conhece? Né? A maldade nunca prevalecerá sobre os que estão realmente imbuídos na prática do bem. Portanto, não desista de sua tarefa, simplesmente porque muitos não estão lhe respeitando ou não lhe estão entendendo. Paz e alegria em todos os corações, até a semana que vem. E só comentando aqui também sobre novamente sobre o lançamento do CD, que é semana que vem. Então, durante o programa a gente vai lançar, às 8 horas já vai estar disponível nas todos os streams. E comentar também o resultado da enquete que a gente soltou aqui, que foi: o Espiritismo é também uma religião? Então, 87% das pessoas responderam, nossos ouvintes, 66 votos disseram que sim. Então, eles consideram também o Espiritismo uma religião. E 12% disseram que não consideram o Espiritismo como uma religião. Então, aí foram 66 votos. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente pede desculpas por não ter podido ler todas as perguntas que as pessoas fizeram. Entrou aqui também o Valdeci Braulio fazendo pergunta. O Aécio César aqui também participou, a Auxiliadora, o seu Arlindo, a Cláudia Pedroso, a Vilma Torres, a Tina Neca, fizeram perguntas, mas infelizmente a gente não vai conseguir ter tempo de passar. A gente deixa aí um muito obrigado por vocês. E convidando para estar conosco no próximo programa às 8 horas. E aí a gente passa aqui para o Carlinhos e depois para vocês fazerem as considerações finais e a prece de encerramento. Mas não brigue, pessoal. Pode escolher aí para quem fazer a prece. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sebastião Varoto. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo Melo. Obrigado, Carlos Chagas. Obrigado, família vivenciana. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango, ou seu cardápio preferido, porque hoje nós não almoçamos, hoje vamos tomar um lanche. E desejamos a todos que tenham muita paz, muita harmonia, e que seus corações sejam sempre ungidos pela vontade de Jesus Cristo, que é a alavanca que nos move para a evolução espiritual. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Carlos, sua consideração final. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite de vocês. É sempre muito bom poder vir aqui participar de bate-papos assim tão saudáveis, tão esclarecedores, tão bem-humorados. E colocar também o Instituto de Filosofia Espírita à disposição de todos vocês e convidar a todos para que possam nos acompanhar, para que a gente possa... e colocando aí a par dos novos cursos, de tudo aquilo que vem sendo feito. Tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado ao Rui, ao Jorge, ao Carlinhos, pelo convite que foi feito para nós. E a nossa agradecimento. Esse espírito está à disposição de vocês. Vocês prometeram que iam fazer um programa aqui. Vamos fazer. Agora para 2023, se Deus quiser, vai sair esse programa. O compromisso está ao vivo aí. O compromisso está ao vivo. Vai sair, com certeza vai sair. Sim. Registrado. Mais um recadinho, deixa eu dar mais um recado aqui que a gente está esquecendo, que é exatamente o convite dos nossos irmãos da Umbanda, porque na sexta-feira que vem, dia 11, será comemorado o dia da Umbanda aqui em São José dos Campos, e eles vão se reunir lá na Câmara Municipal a partir das 19 horas na Câmara Municipal, né, num evento lá com palestra, com música, com muitas coisas interessantes para comemorar esse dia, né, Rui? E no sábado, lá no Parque da Cidade, eles também estarão continuarão lá com das isso. 9 ao meio-dia. E no dia 15, a Umba Vale também. Aí é no Parque Tecnológico. A Umba Vale é no Parque. Não, a Umba Vale é no Parque Tecnológico. No dia 15, no Dia Nacional da Umbanda. Esqueceu de perguntar para eles também. Vamos marcar o dia 11, que é sexta-feira agora, que vai ter então esse encontro do pessoal da Umbanda para comemorar o dia da Umbanda, e no sábado, que aí a gente só pode avisar hoje. Na semana que vem a gente avisa da Umba Vale. Então, na sexta-feira na Câmara Municipal. Câmara Municipal. Legal. E perguntar também pro Ricardo e pro Carlos, como que o pessoal entra em contato com vocês no Instituto de Filosofia Espírita? Como que eles conseguem entrar? Tem um site? Tem uma página no Facebook? O que que é? A gente está montando alguma coisa nesse sentido, ainda não temos, mas depois, o Rodrigo, pode passar até os nossos contatos aí, quando tiver cursos abertos, aí eu passo o contato para vocês. Legal. Isso, manda pra possível. Gente, a gente divulga aqui. Quando isso, abrir a turma, a gente já divulga aqui. Divulgam aí direitinho. Pode até vir aqui mesmo que seja um outro entrevistado. Vem aqui pra divulgar pra também, avisar. Não tem problema. Beleza, a gente passa assim. Muito legal. Ricardo? Então, eu queria agradecer por essa oportunidade que o Vivência Espírita está me dando, né? Junto com o Carlos. Agradecer a todos aqui pela companhia, pelo momento. É sempre algo muito gratificante a gente estar com pessoas que a gente compartilha, né, das mesmas ideias. E estou muito feliz. Agradeço também a todos aí que estão ouvindo, por estarem nos ouvindo, nos dando essa oportunidade de a gente trocar ideias e passar os nossos pensamentos. E eu me coloco à disposição para até responder questionamentos que foram colocados. Ou se puder encaminhar para o grupo do Vivência Espírita, repassa para mim, eu vou passar o meu contato. E a gente pode até, talvez via WhatsApp, alguma ferramenta, tá auxiliando e ajudando a resolver alguns dilemas, né? Responder alguns questionamentos que foram colocados. Ricardo, nós gostaríamos que você fizesse, então, uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Ok. Então, vamos agradecer, né, por esse momento, por essa oportunidade que o programa Vivência Espírita nos dá, abrindo as portas da espiritualidade. Nós aqui, como ferramentas, nos colocamos à disposição dessa espiritualidade para passar o conhecimento espiritual tão necessário nessa hora grave, um momento de transição planetária, onde os ânimos estão exaltados e necessitam desse amparo espiritual que nós recebemos diariamente, em especial nesta manhã. Quero irmanar com todos os ouvintes para que a gente possa elevar uma grande corrente fraterna de vibrações, de amor, de fraternidade e paz por todo o Brasil, por toda a humanidade tão carente que está dos princípios do Evangelho, que nos faz pessoas melhores. Então nós, com certeza, aqui nesse encontro, na rádio, nesse momento, nos sentimos melhores e que nós possamos levar esse sentimento, essa vibração, para o nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso ambiente, para o trabalho, onde quer que estejamos. Nós estejamos inspirados pelas noções de espiritualidade da vida, da noção de Deus, da fé e do amor ao próximo. E que isso seja como lema, uma bandeira, que a gente possa realmente pôr em prática e exemplificar no nosso dia a dia. Agradecemos às fraternidades do Espaço de Luz, ao Mestre Jesus e ao Pai Celeste. E assim encerro essa oração, agradecido de coração.